Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o primeiro tenente Aldo Raine e nesse programa nós vamos fazer uma coisa e uma coisa apenas: matar nazistas. Nossa, quase que eu conheço, quase. Aqui é o Pai May e a madeira deve temer a sua mão, não o contrário. Ah, porra. Aqui é o Pai May, é muito foda. Eu ia falar que eu era o Brad Pitt e ia falar a River Dirt, mas eu não. Aqui é o Django e o D é mudo. Muito bom. Aqui é Rupert Pupkin e é melhor ser rei por uma noite do que o idiota pelo resto da vida. Melhor personagem do universo, velho. Caralho, que bom que alguém pegou a frase dele. Lógico, sou o rei. Caralho, pegou minha frase, eu tenho que procurar outra. Alegria. Aqui é o Charlie e se eu, sabe o que a Rainha disse? Se tivesse bolas, eu seria rei. What the fuck? Aqui é o Sam Ace Rothstein. Em um cassino, a regra principal é fazer com que joguem e voltem. Quanto mais jogam, mais perdem. E no fim, pegamos tudo. Eita! Porra. Mais nove de amizade só pela citação, né, cara? Cassino é maravilhoso. Né? Muito bem, senhoras e senhores, estamos reunidos aqui hoje pra chorar. Lágrimas de sangue é o dia mais triste da minha vida. Puta que pariu, cara. Vamos fazer um crossover entre os dois diretores mais fodas ever pra mim e pra muitos aqui na mesa. Mas a gente vai fazer esse crossover desgraçado aí entre Tarantino e Scorsese só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera do ACC. Hoje é aquela leitura naquele estilo rádio que vocês adoram, né? Tô sozinho aqui hoje porque a gente vai gravar o especial Desilusões Amorosas do ACC, né? Então, por conta dessa gravação que é monstruosa, é gigante, eu tô aqui sozinho e tal, porque o pessoal, né, tá se preparando aí. Cara, eu vou explicar como é que vai ser. Vai ser uma gravação que vai levar praticamente o dia inteiro. A gente vai começar às 2 da tarde e vai terminar às 8 da noite. Então, às 2 da tarde, a gente vai gravar o Hospital do Coração do TPM, que é o quadro das meninas. Aí, às 5 da tarde, a gente vai gravar Amor na Podosfera, que vai ser o quadro com convidados de outros podcasts. Depois, às 7 da noite, a gente vai gravar o Vale da Desilusão da Morte, que é onde os e-mails mais desgraçados entrarão, né? Se você mandou e-mail, o seu e-mail foi pro Vale, cara, é porque o negócio foi tenso. E às 8, às 20 horas, vamos gravar aqui nessa mesa de bar, que é o quadro dos meninos. Então vai ser o dia inteiro de gravação, então tô gravando aqui essa leitura sozinho, mas vamos que vamos, né? Vou começar aqui lendo o e-mail do Garcia Renato, e ele manda aqui, ó: olá, Lucis amorzinhos. Quando eu fazia arte, eu levava bronca. Então eu acho que esse episódio não é sobre pessoas arteiras. Falando do episódio de arte, né? Declaração pra Mustang, que teve nos e-mails: gostar da Sally faz parte. Quem conseguiu fez arte. Nossa, riminha da escola, né, Garcia? Puta que pariu. Ele coloca aqui, ó: nota da leitura de e-mails. O Jurandir mandou: conheci minha cunhada e ela me levou até a esposa. E o Febrini: olha só como uma coisa leva a outra. Entende porque a leitura de e-mail do ACC é única? Sobre o mais ACC de Tolkien, que eu li lá um pedaço do livro, né? Ele coloca aqui: não li Tolkien, vi apenas os filmes e sinceramente achei ótima a leitura. Parece um livro muito bom que ando lendo. Pô, o Tolkien é maravilhoso, gente. Leiam Tolkien. O Tolkien, coitado, escreveu uma história maravilhosa, um universo foda pra caralho. E tem muita gente que não lê porque acha que é difícil, porque instaurou-se na internet esse mito de que o Tolkien, ele é muito descritivo, que a leitura é descritiva. Realmente tem um pouco disso, mas não é só isso. tem batalhas maravilhosas e coisas geniais que, porra, ele não descreve só o azulejo, a telha, porque muita gente, né, levanta esse mito aí, de que o cara passa horas descrevendo a folha de uma árvore. Não é isso, porra, ele é descritivo, mas é muito maravilhosa a leitura. Nessa batalha mesmo que a Arwen mata lá, o Nazgûl lá, o bicho do Lich King lá, ele descreve a batalha de uma maneira foda, sabe? Você sente realmente que a batalha tá acontecendo ali. Os caras param um pedaço da batalha pra tirar o corpo do Théoden e levam ele pra fazer os rituais fúnebres, e a batalha continua, porque a guerra é gigante, ela não é assim de uma hora pra outra, sabe? Não é uma partida de videogame que dura meia hora. O bagulho dura dias, é maravilhoso o Tolkien, cara, vocês têm que ler. Aí ele continua aqui, ó, sobre arte, eu não sei fazer um O com um copo, mas me dá uma sensação boa consumir arte. Eu acho que tudo na vida precisa de instrução. Então se você não tem instrução pra uma coisa, você não pode se autonomear. É, mais ou menos, né, depende. Tem muito artista aí que nunca teve instrução de nada e o cara faz um trabalho foda, né. Não existe margem para interpretação entre os profissionais. Acho que falta isso na arte, ser levada mais a sério, parar de dar espaço para gente preguiçosa que não quer trabalhar duro, que fica feliz de fazer um trabalho porco que precisa ser explicado, mastigado e vendido para ter algum destaque. Polêmica! Garcia fecha aqui, ó. Abraços e sucesso. Muito obrigado, Garcia. Renato, pelo seu e-mail, hoje eu não posso gritar muito, que são 6 da manhã de um domingo, eu tô gravando aqui, mas obrigado pelo e-mail, irmão, tamo junto. E antes de continuar, vou falar o seguinte, ó, a gente falou que tem a CC Joga novo no YouTube, né, a gente jogando Counter-Strike Go lá, tá bem legal, dando facada na série, aquela loucura, e eu cometi um pecado, eu esqueci de falar que quem edita o CC Joga é o Team Blue. O Team Blue é lá do podcast Machine Cast. Desculpa, Team Blue, esqueci mesmo, na correria, a gente tá numa loucura foda aqui. Então é o seguinte, lá no YouTube do ACC, quem edita é o Team Blue. Por isso que a gente conseguiu voltar com as gameplays, né? Porque a gente tava sem uma pessoa pra editar. E futuramente a gente vai voltar com quadros onde a gente aparece em vídeo, né? Vlog que chama, né? Então relaxa que a gente vai voltar e quem edita lá é o Team Blue. Obrigado, Team Blue, por estar editando pra gente. Obrigado pela sua edição. E acessem lá, gente, o MachineCast. Lá não tem só o MachineCast, lá tem Cast of Tretas. Tem uma par de coisa lá que é bem legal. Cast of Tretas é tipo uma gincana, sabe? É tipo um passo ou repassa, assim. É bem maneiro. Ouçam lá que é muito da hora. Vou ler aqui agora o e-mail do Rafinha Martinelli. O Rafinha qualquer coisa, lá do podcast Flores no Asfalto. E ele manda um e-mail sobre o cast de arte, né? O Mais ACC de Arte, que fui eu e a Grok falando sobre pichação. E ele coloca aqui, olá, minha opinião sobre isso fica no lugar entre a Grok e o Febrini. A grande parada da pichação, que o corretor me ensinou que é com CH, é ser uma intervenção. Mas acho meramente um movimento egoísta se eu for na parede de alguém e escrever meu nome só. Para mim, a importância da coisa está na mensagem. Acho que existem pelo menos duas vertentes que valem ser debatidas. Vamos lá. A Grok comentou de um cara que falou que se resolvesse os problemas da cidade, ele pararia de pichar. Mas eu duvido muito. Dificilmente alguém vai em algum lugar e piche uma tag porque a cidade está ruim. A intervenção vazia é uma masturbação. E ninguém é obrigado a assistir alguém a bater uma. Então, eu lembro dessa parte que a Grok falou, mas o cara falou como uma expressão, né, cara? Uma figura de linguagem, né? E o cara falou, pô, se o prefeito resolver todos os problemas da cidade, eu mesmo vou ser o primeiro a parar de pichar. O que também leva a gente a um questionamento. Se é uma intervenção, né, se há todo esse lance de protesto, entre aspas, por trás, né? Se não tiver nada pra você protestar, você vai pichar o quê, sabe? Ninguém vai pichar coisas bonitas só porque não tem nada pra protestar. Sempre vai ter alguma coisa pra protestar e nego sempre vai estar pichando, não tem jeito. O que esse cara falou foi mais uma figura de linguagem, uma forma de expressão, assim. Agora, ele continua. Quando vejo alguma mensagem, algo de alguém que ninguém quer dar ouvidos e agora está espalhado pelos muros, aí sim é onde dou valor pra coisa. Dar voz aos que não são ouvidos, isso é uma intervenção que mesmo eu não gostando de ter minha parede pichada, vou olhar e vou entender porque aquilo está ali. E quando digo mensagem, não é necessariamente texto. O que fizeram ao Monumento aos Bandeirantes é um belo exemplo. Esse caso sim, a pessoa não teria motivo para pichar a cidade se não tivesse zoada. Colocando numa imagem simples, minha forma de ver a coisa toda é a diferença de eu parar o trânsito para fazer um protesto e eu parar o trânsito porque eu simplesmente quero andar no meio da rua. Falei demais, desculpa aí, kkk, abracejos. Não, valeu, Rafinha, pelo seu e-mail. Realmente é isso, né? A pichação tem todo um esquema político aí, todo um esquema que você chama aqui de intervenção, mas que eu acho que é mais uma transgressão, sabe? É aquela parada de você transgredir o que é, né? Como a gente falou lá no programa, acho que a Grok citou, que você quebra aquele conceito de muro, né? Pra você é um muro, pro pichador é uma tela, sabe? É uma coisa que você pode pintar ali, etc. Lógico que eu entendi o seu lado aqui, eu também não acho legal, não concordo que piche um muro, mas com você eu também entendo que isso seja a arte e que esse tipo de coisa, né, faça parte da parada. Mas obrigado pelo e-mail, cara, tamo junto. E acessem lá o podcast do Rafinha, que é bem legal. E, gente, tá no ar o TPM Cast de férias, hein? As meninas gravaram um programa lá falando sobre férias, tá muito divertido, muito gostoso de ouvir. É, ouçam lá elas falando sobre férias da escola, férias do trabalho, férias do ACC, explicando, né? O que que elas fazem nas férias do ACC, se é bom, se não é e tal. Tá muito legal, eu editei lá, tá muito gostoso de ouvir. Eu não edito mais nada na Podosfera. Esse ano eu parei geral pra ver se eu consigo terminar meus livros aí, porque o bagulho tá louco. Então eu não edito mais Pod Irlanda, não edito mais Goldcast, não edito mais nada. Eu só edito ACC e TPM. E pra quem ouve o Paráxene e nunca mais rolou, o Paráxene tá parado porque a Grok tá fazendo um curso lá de desenho. Que ela tá virando a desenhista fodida, ilustradora maldita. E enquanto ela tá fazendo esse curso, eu parei o Paráxene porque o último episódio do Paráxene vai ser uma HQ. E a Grok vai desenhar essa HQ. Então eu tive que parar a história pra dar tempo dela fazer lá o curso. Quando ela tiver firme mesmo e falar, Febrini, eu tô firme pra fazer o bagulho. Aí eu venho, continuo o podcast, a gente termina o podcast, quando chegar no último episódio, a gente lança o projeto da HQ. Então, quem gosta do Paráxene, fica de boa aí, que em breve vai ter mais. Acessem o TPM, tá aí tudo certinho aí, tem programa novo. Ultra Combo Podcast, que também é da família dos Colados aqui, também tá com um programa novo lá. Acessem aí um programa sobre Limbo, cara, muito legal lá. Os meninos mandam muito bem, né? O Floyd e o Luca lá, eles são maravilhosos. Pra quem gosta de games, sente falta de games aqui no ACC, tem Ultra Combo aí na família também. E agora eu vou ler aqui o e-mail do Fábio Henrique Lourenço de Souza. Ele manda assim, o famoso Fébio, né? Rei, alguma coisa, Casters. Fébio novamente aqui, outra vez de novo. Fébio ficou um tempão sem mandar e-mail, né, cara? Mas acho que ele tava desempregado, não lembro. Ele tava de férias, uma coisa do gênero. E ele coloca aqui, ó. Parece que adicionaram mais um tema aos que não devem ser discutidos. Cast sobre arte foi bem polêmico e trouxe diversos pontos de vista. Ajudou a entender um pouco mais sobre o que ela pode ser, mas vimos que não dá pra definir de forma única, é verdade. E como de costume, Black Mirror explodiu nossos cérebros novamente. Assisti apenas o primeiro episódio da segunda temporada. E algo que não comentaram é que tudo leva a crer que o carinha morreu por viver conectado o tempo todo. Provavelmente enquanto dirigia, estava navegando na web e bateu o carro. É verdade, né? A gente não falou disso? Acho que não lembro. Acho que não. Os episódios sempre nos levam a pensar no presente enquanto vemos o futuro. Putz, isso é uma grande verdade. Isso é uma característica da ficção científica também, se eu não me engano. Eu não lembro onde que eu ouvi, o que eu li isso, que a ficção científica ela sempre faz isso. Ela pega aquela coisa que é futurista, mas ela dá um tapa aqui na sua cara no presente, né? E ele finaliza aqui, ó. Estou ansioso pelas desilusões amorosas, apesar de não ter história pra dividir com vocês. Prepara o Pablo e bora sofrer um pouco. Caralho, as referências de música de Mela Cueca de vocês aí é muito, né? Pablo, a Célio falando da mina do cabide lá, né? Não sei quantos cabides. Porra, cara, o que aconteceu com a música, hein? O que aconteceu com as músicas das pessoas tristes, né? E eu recebi um comentário aqui no Telegram que eu achei muito legal. Foi uma mensagem que eu recebi e eu achei interessante falar aqui pra vocês, né? Foi de um cara chamado DXD, esse é o nome do cara no Telegram. E ele falou assim, oi Febrini, beleza? Eu achei muito legal o podcast sobre mulheres de Tolkien, mas passa a impressão de que ele só fez personagens mulheres. What? Ok, vamos continuar. Muita gente fala que o mundo é muito machista, mas às vezes eu penso que esse machismo é inventado. De qualquer forma, foi um ótimo programa, parabéns, e esperando agora o cast sobre homens de Tolkien. Cara, deixa eu falar primeiro uma parada pra você. Lá no programa Mulher de Tolkien, a gente tava falando especificamente das mulheres por conta realmente desse bagulho do machismo que existe no mundo. Você pode achar que é inventado, mas não é inventado, cara. Vou chamar vocês para fazer dois testes simples aqui. Foda-se que a leitura de e-mail tá grande. É o seguinte, entrem no Google aí agora, abram o Google. Vamos lá, tô esperando aqui. Se você tiver no celular aí, vai ser mais difícil, mas se você tiver em casa aí, tá suave. Abriu o Google, beleza. Vai lá agora na barrinha de pesquisa do Google e escreve simplesmente assim, bombeiro. dá um enter e clica em imagens. Escreve só isso. Olha o que vai aparecer. Faz uma relação entre a grande maioria de imagens e vê o que vai aparecer. A grande maioria vai aparecer o quê? Bombeiros profissionais, né? Os caras ali e tal. Pode aparecer até uma mulher ou outra de bombeiro. Mas aí você fala, pô, bombeiro é uma profissão exclusivamente masculina? Não é. Tem mulher que é bombeira também, né? Tem. Então agora escreve aí, bombeira, dá enter e clica em imagens. Eu sei que o resultado é bizarro, chocante. Não é o que você quer ver. Mas isso mostra um pouco dessa parada, né? Vamos pro segundo teste. Escreve aí no Google agora, pai e filho. E vai no Google Web lá, no Google, no todos, né? Pra você ver os sites, não as imagens. Escreveu pai e filho? Olha o que aparece aí, que legal. Mensagens, legal, ó. Mensagens entre pai e filho. Surpreenda o seu pai, ó. Frases de pai para filho aqui do site Pensador, da UOL. Bem legal, né? Agora faz o seguinte, agora troca a última letra ali, ó, e escreve assim, ó, pai e filha, e dá enter. Dá uma olhada nos sites que aparecem. Então, através desse teste simples, lógico que tem mais 1 milhão de testes, 1 milhão de observação, né? Dá pra perceber que a nossa sociedade é muito machista, infelizmente. E esse machismo vai durar mais um bom tempo aí, até que, se é que ele vai um dia ser extinto, né? Mas aí você pergunta pra mim, pô, por que que tem o cast de mulheres de Tolkien e não tem de homens de Tolkien? É por conta de testes como esse que a gente acabou de fazer aqui, que as mulheres de Tolkien merecem um programa. Porque o Tolkien era muito tirado como machista, entendeu? Muita gente falava que o Tolkien era machista, que nunca deu importância para mulheres, que as mulheres são sempre coadjuvantes, estão sempre segundo plano, que as mulheres não são tão fodas quanto os homens. Tipo, cara, dessas minas que a gente citou no programa, praticamente todas davam pau no Aragorn e com a mão nas costas, tá ligado? As minas são muito fodas, tá ligado? Então, até não só na porradaria, mas nas falas também, né? O Aragorn mesmo tem uma conversa dele com a Elwen, que ele fala assim, pô, você não tem medo da batalha? E ela fala, pô, não tenho medo de nada, né? E ele fala, do que você tem medo, então? Você é fodona, você não tem medo de nada? Ela fala, eu tenho medo de uma jaula. Eu tenho medo das pessoas ficarem presas àquilo que as outras enxergam nelas. Então as mulheres de Tolkien são fodas nas ações e nas palavras também, cara. Por isso que teve um podcast Mulher de Tolkien e, infelizmente, pra sua decepção, não terá um de homens de Tolkien, né? A não ser que a gente faça de algum personagem específico e tal, mas a gente não vai fazer aqui, né? Simplesmente porque teve o de Mulher de Tolkien, né, cara? Muito bem, galera, então é isso. Eu queria deixar um beijo gigante aqui pros patrões do ACC. Hoje não vai dar tempo de mencionar um por um aí, mas, gente, obrigado demais. Vocês estão ajudando pra caramba e, graças a vocês, a gente vai ter o mês do livro parte 2 aqui no ACC. Pra quem não sabe, a gente já teve aqui o mês do livro, né? Se não me engano, foi o ano passado, o ano retrasado, não lembro. E esse ano a gente vai ter mês do livro parte 2. Serão 4 programas aí relacionados à literatura. E todos esses programas terão prêmios para todos vocês, conseguidos aí através do Patreon do ACC. Então, se você não é patrão, entra de patrão aí e ajuda a gente, cara. R$5 por mês, R$1 por mês, quando você quiser ajudar aí. Tamo junto. E vamos agora pro nosso crossover aí, Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Cara, eu nunca gravei um programa tão triste na minha vida, porque eu adoro esses dois caras. Então, foi um inferno, cara. Mas bom programa para todo mundo aí. Tamo junto. E eu vou ali agora chorar nas desilusões amorosas da galera. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Scorsese, né, Martin Charles Scorsese, nasceu em 17 de novembro de 1942. Ele, descendente de siciliano, ou ascendente, depende de como é. Hoje em dia, ascendente é bagulho de signo, né? Aí... descendente, cara. Ascendente leão. Eu sou de signo italiano, ascendente em macarrone. Eu sou de peixe com um acidente lá na Sicília. Tipo, caralho, que é? Caiu uma estrela lá, não tô sabendo. Ai, meu Deus, muito bom. Aí ele morou num tempo no Little Italy, que é um bairro italiano, né? Uhum. Que tá sendo destruído, né? Vocês estão sabendo aí? Little Italy, não. Cara, tá sendo subjugado pro Chinatown. Se eu não me engano, virou, nossa, tipo, só uma rua lá agora nos Estados Unidos. Lá a Bahia. Triade tá atacando a máfia, rapaz. Que merda, né? Falei. A Triade tá atacando a máfia. Aí ele, o que aconteceu? Ele, primeiramente, ele queria ser padre, né? Com 14 anos ele queria ser padre. Só que isso daí tem até relação com muito dos filmes dele, que coloca a religião católica, né, na relação com os filmes dele, inclusive o último dele que vai lançar. E assim, ele desistiu, porque na época que ele era pequeno tinha muita sessão de cinema perto de onde ele morava, e então ele começou a frequentar bastante essas sessões. E com isso ele começou a pegar paixão pelo cinema. E aí ele desistiu de ser padre e começou a conhecer um pouco mais, até finalmente ele entrar na faculdade de Nova York, né, de cinema, que é uma das três maiores faculdades de cinema dos Estados Unidos, junto com a FI e a Universidade da Sul da Califórnia. Sim. E lá ele começou a ter muito destaque, né? E junto com uma época que nos anos 70 tinha uma leva de diretores novos, junto com Coppola e também o Brian De Palma e o George Lucas Spielberg. Ele, né, ele começou a ter destaque junto com essa grupo, né? Tem vários também, não só eles, que é chamada da nova onda de cinema americano. Sim. Na década de 70. O bagulho louco também do Scorsese é que era uma produção muito barata, né? Ele chegava na galera, apresentava filme, aquela coisa toda, e aí nego, pô, quanto que é tal, ele mandava um valor assim tipo 10% do que a galera pediria normalmente, né, que é o que acontece também com Tarantino depois, mas isso pra ele foi importante, né, porque pô, se chegava o Spielberg lá, que pô, fazia aquela puta produção monstruosa, tinha que ter uma grana foda pra investir, né. Mas o Scorsese chegando ali pedindo pouco, isso era interessante pro pessoal investir nele, né. O cara falava, meu, pode ser um risco? Pode, mas o cara tá pedindo pouco, sabe? E pode ser foda. E, pô, Taxi Driver mesmo foi um arregaço da porra, né? Não é uma produção extremamente louca grande, como Titanic, assim, um bagulho, né, cara? Sim, e é assim, simples, né, de se fazer relativamente. O primeiro filme que ele teve destaque lá dentro do... quando ele tava estudando em Nova York foi o The Big Shave, que aí começou, assim, o pessoal conhecer ele, mas o primeiro longa-metragem dele chama Who's the Not My Head Door, que seria Quem Bate na Minha Porta, que já aí começou uma relação dele com Harvey Keitel, né, que tu pensa que ele já começou trabalhando com o Robert De Niro, primeiro que ele começou a trabalhar, que até o Tarantino também, outro que começou a trabalhar primeiro, e longa metade do Tarantino também foi com o Harvey Keitel, e aí sim ele começou a ter aquela onda, né, como eu falei, e depois disso ele começou a trabalhar, que foi o segundo filme dele, foi o Box Tá Aberta, que ele teve a ajuda do Roger Corman, que é um diretor muito conhecido principalmente pelos filmes B, que ele fez meio que uma escola, não fisicamente falando, mas que aconteceu que ele ajudava muito em produção de vários diretores. Então vários diretores conseguiram fazer seu filme graças ao Roger Corman. Tipo, o Coppola conseguiu fazer, o Jonathan Demme conseguiu fazer. E não só ator, como também ele lançou pro estrelato, né? Ator, diretor, compositor, por exemplo, James Cameron também, um dos primeiros filmes que ele trabalhou foi com ele. E também o Jack Nicholson, Sylvester Stallone. E aí, com essa ajuda que ele teve, né? Quando o Box Tá Aberto, começou a ir mostrar mais. Até finalmente ele conseguir fazer o primeiro boom que todo mundo começou a conhecer ele, que foi o Taxi Driver. Sim, cara. É muito doido isso, né? Os diretores que a gente vê hoje em dia que são símbolos, como os dois aqui do crossover mesmo e tal, a gente tem aquela impressão de que o cara já nasceu assim, né? Parece o Tolkien, né? Tipo, pô, o Tolkien já nasceu velho, já fumando um cachimbo e escrevendo livro, né? Mas aí o cara teve toda uma jornada desgraçada até chegar onde chegou, né, cara? E muita gente hoje respeita esses caras por conta disso, né? O próprio Scorsese é um cara super querido em Hollywood por praticamente todo mundo, sabe? Não é aquele cara de treta nem nada. Um cara super carinhoso, né? O De Niro até brincava falando que ele nunca falava assim, pô, isso aqui ficou feio, ficou zoado, vamos fazer de novo? Ele podia ter ficado a maior merda do mundo. Ele falava assim, nossa, ficou bem legal, mas vamos tentar fazer uma outra parada melhor, né? Vamos deixar essa guardada, se precisar a gente usa, não sei o quê. São esses mínimos detalhes de, entre aspas, liderança que levam o cara pra frente, né? Aquele monte de coisa ruim que vai acontecendo, de cena ruim, etc., pode lá na frente gerar uma cena melhor, né, cara? Cara, a mãe de Scorsese participava das filmagens lá, fazendo almoço pros caras. Cara, no Bons Companheiros era maravilhosa, né? A mãe do De Vito, cara. É muito doido, cara. A hora que ele chega lá no Bons Companheiros lá, ele, eu posso levar essa faca aqui? Tá, não leva, mas traz de volta. Não sei o que. Uma faca de 3 metros. Tipo, caralho, você vai deixar mesmo ele levar? Só uma dúvida que eu queria botar aqui. Vocês estão falando de Taxi Driver, que foi tipo o boom e tal, mas Taxi Driver não foi um filme que ele só, muito tempo depois, a galera gostou muito dele e tal, e que na época não foi tão assim? Ou eu tô realmente enganado? Assim, os críticos, eles reclamaram muito por causa da violência. Eles aí sempre reclamaram. Mas ele teve muito destaque na época. Muito por causa da narrativa dele, que ele tinha na época. O Roger Ebert, que é um crítico muito famoso, ele deu nota boa até pro Taxi Driver na época e teve um sucesso. É porque o Taxi Driver, ele é como se fosse um conto, tá ligado, Wilde? O cara pegou um conto e fez um filme daquele conto. Tanto que a história vai se desenrolando e muita gente não gosta porque fala, nossa, mas não acontece nada. Mas tipo, pô, não é pra acontecer nada mesmo. É a história da vida do cara. A vida do cara é aquela merda, é aquele tédio. No final que dá aquela loucura toda. Esperando alguma coisa e exato, tal. Exato, né? E tem muito... Sim, tem muito aquela pegada de conto mesmo, né? Às vezes você escreve um conto e não acontece nada. Mas no final, puf, da sua cara. E você fala, eita porra, o que é isso? Eu entendo. Tem muito filme bom que é... Que, tipo, entre aspas, não acontece nada. Por exemplo, um filme brasileiro, que é muito foda. Nessa mesma pegada de que as coisas vão acontecendo, coisas do cotidiano, e, tipo, você espera... Você pensa, pô, será que vai acontecer alguma parada foda, não sei o quê, mas... Ele se mantém naquilo, mas é muito foda. É o som ao redor, tá ligado? É nessa pegada de, tipo, as coisas vão acontecendo, tem alguns núcleos de personagem, as histórias dele, mas, tipo, não tem uma trama, uma parada, tipo, um inimigo no final pra vencer, tá ligado? Não, eu tô ligado, Streets, é um filme de filme. É, Mean Streets foi até antes, o Taxi Driver sim, é tem a mesma isso pegada, também, né? É a mesma coisa. E acaba assim do nada e você fica, tipo, pô... Acabou e tal, e muita gente não gosta. O cara quer aquele filme pra ele sair, nossa, meu Deus e tal, mas pô, cara, tem filme que a trajetória do filme explica o personagem. Ele fala, né, pô, os dias passam e eu não consigo distinguir um dia do outro, porque são tão iguais que eu tô só morrendo, né? O meu tempo tá acabando e não acontece nada. É um cara buscando alguma coisa, né? E eu vejo esse filme muito mais é pra reflexão pessoal mesmo, tipo, não é uma parada pra eu ver e me empolgar com parte de ação e tal. Não, é um filme ali. É um filme realmente cansativo, que muitas pessoas acham, né, pela narrativa dele, já por ser uma narrativa muito, sei lá, real, vamos dizer assim. Então ele te faz refletir muito sobre, sei lá, o que, que você tá fazendo da sua vida, o que, que tá acontecendo na sua vida. Porque a gente passa por um momento de, tipo assim, parar e ver os dias passando e simplesmente nada acontecendo. Sim, cara. Ó, antes do Raul passar pra frente e falar de filmes mais modernos, só queria comentar isso que a Sally falou. Tem uma cena no Taxi Driver que é maravilhosa, que tem um outro motorista de táxi lá, um gordinho, né? Que aí o De Niro vai lá pedir conselho pra ele, né? O maluco encosta no táxi e tal. E, cara, tem um diálogo de 5 minutos e o cara não fala nada com nada. O cara não fala nada com nada, ele não dá conselho nenhum. Por quê? Porque é uma pessoa comum, é um cara que, entre aspas, é um bosta. Então o De Niro chega nele e pede um conselho e ele acha, pô, vou ajudar esse cara. E aí ele começa a falar um monte de... você sabe, né? É, aquele negócio, você sabe, né? Você tá ligado? Não sei coisa que. Genérica. É, e o De Niro, tipo, olhando pra ele, tipo, cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando. E aí no final ele fala, é verdade, eu tô ligado, eu entendi o que você falou. E aí ele vai e ele não absorve nada daquilo. E acontece muitas vezes na vida da gente, né? Às vezes a pessoa fala um bagulho assim e você, tipo, porra, não tô entendendo nada que você tá falando, não tem sentido nenhum, mas fala, é verdade, é isso mesmo. O que eu acho massa é aquela coisa de que, tipo, o Travis, ele não é nem de perto um herói, ele é um cara, tipo, 100% comum e com umas ideias muito erradas, tipo, ele fala umas bosta muito forte. E eu acho que por isso que Taxi Driver é bom, porque... O Scorsese não tenta construir um cara com uma moral elevada e um cara, tipo, impecável, ai, que quer salvar o mundo. Mano, ele quer salvar o mundo, mas, tipo, ele tem uns discursos ali, tipo, totalmente tortos, assim, e controversos e tal. Ignorante, e você mergulha às vezes, né, Grock? Às vezes ele é simplesmente ignorante. Quando ele fica com a mina e leva a mina no motel pornô, pra ele é normal, porque ele vai todo dia no cinema pornô, desculpa. Pra ele é normal, porque ele vai todo dia no cinema pornô. É a rotina dele. Aí ele pega uma mina e fala, vamos ali. E por ignorância, não é por maldade nem nada, sabe? Ele é um cara muito doido. Ele é um ignorante. É, eu acho muito foda, tipo, o personagem principal ser esse cara... Sem filtro nenhum, sem noção, tá ligado? Deixa as coisas muito real. Deixa muito real. Sim. Então, aí a Jesté falou, né, que o Taxi Driver não foi o primeiro trabalho com o Scorsese e o Rob De Niro, que tinha feito antes os Caminhos Perigosos, mas depois que ele fez Taxi Driver, aí começou esse trabalho, né, de como chamar, ajuda, não é... Dupla. Aí depois disso fez New York, que ele fez o Rob De Niro e a Liza Minnelli, lá em 77. E aí depois ele fez a grande obra-prima, que muita pessoa considera a grande obra-prima dele, que é o Toro Indomável. Sim. É muito doido, cara. Esse filme... O próprio De Niro. É, eu amo os filmes do Scorsese, amo Bons Companheiros e Cassino, mas o personagem do Bons Companheiros e do Cassino é muito semelhante, apesar do De Niro ser um monstro da atuação. Aí você vê Bons Companheiros e Cassino e você vê Toro Indomável, você fala, cara, nem parece o De Niro. Aquele nariz inchado, aquela porra daquele olho preto, você fala, parece outro ator, né? Ali foi demais. Eles ganharam até Oscar nessa porra, né? É, foi o primeiro Oscar do Scorsese, né? Uhum. É, não, com o melhor diretor, também foi indicado o melhor diretor, foi a primeira indicação, se não me engano, de melhor diretor. Acho que primeiro foi o Taxi Driver. E foi a primeira, como chama? Primeiro prêmio pro De Niro como melhor ator. E aí depois disso ele começou a decair um pouco, entrar, porque o apesar do Toro Indomável ter feito grande sucesso, né? Ele achava que com New York não fez tanto sucesso. Então ele começou a achar que ele não era tão bom em direção, né? Ele até estava pensando em desistir. E aí, anos 80, dizem que foi a época mais, de certa forma, razoável dele, né? Ele próprio acha isso. Que aí depois foi o Rei da Comédia, que também é outro trabalho com o De Niro, que eu gosto bastante, o Jerry Lewis. Sim. Mano, adoro esse filme, velho. Eu acho que ele é tão real. Né? Aquele bigodinho safado. Nossa, do De Niro. Mano, o personagem do De Niro é tão real que tem uma hora que começa a me incomodar. Que é esquisito. Tipo, eu fico, mano, esse cara é muito chato. Ele é o inconveniente perfeito. E o De Niro tá atuando tão bem que, tipo, eu assisti esse filme várias vezes. Um dia eu fui assistir com a minha mãe. Falei, mãe, vamos ver esse filme. No meio do filme ela falou, Jéssica, pausa rapidinho. Aí eu pausei. Ela falou assim, eu tô incomodada, eu não tô conseguindo, eu tô incomodada com esse cara. Minha mãe falou isso também, tá ligado? Com o Joe Pesci, depois que ele furou a garganta do terceiro, ela falou, olha, eu tô incomodada. You motherfucker, you. É foda. Aí depois disso ele fez o Depois Horas, que não é um filme tão conhecido, que é de meio de comédia de humor negro. Aí teve A Cor do Dinheiro, que ele fez, que é com Tom Cruise e o Paul Newman. Inclusive o Paul Newman ganhou Oscar por esse filme. E teve um grande filme polêmico dele, que é A Última Tentação de Cristo com Willem Dafoe, que ele mostra um jeito, um modo diferente. Jesus, dele, né, doidão, como foi aquela a visão dele daquele evento, né? Uhum. Isso aí deu um repulista do cacete. Sim, católico, Jesus, católico, raio de tal. Corda, porra. Eu lembro de uma cena. Época. Eu lembro de uma cena que ele falava uma parada assim: eu não vim trazer a paz. Jesus falando no filme. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada pra poder botar. Caraca. Irmão contra irmão brigando um contra o outro. E cara, esse filme é foda. E aí depois nos anos 90, que foi, disseram que foi o segundo boom, né, do Scorsese, que logo nos anos 90, comecinho já, o cara já faz Bons Companheiros, que, putz, é um filme que não tem nem palavras, então foi muito foda, né? Sim, total. É muito uma mistura, eu acho, Bons Companheiros, assim, eu vejo muito que ele começou a pensar nisso já quando ele fez Mean Streets, e eu acho que foi uma ideia que começou ali, no Caminhos Perigosos, e foi meio que evoluindo pra depois virar, tipo, Bons Companheiros, assim. Sim. Mean Streets parece que é, tipo, um ensaio pra algo maior, né? É porque era muito da vida, tipo, dele, né? Como ele cresceu. Sim. Ali, no meio de gangster e tal, ele via esses caras na rua, né? Esses caras pra um lado, pro outro, recebendo dinheiro sem fazer porra nenhuma, andando de terno pra todo que é lado, então tinha um pouco disso, né? E o Bons Companheiros. Sim. Tem um romance lá, o Wise Guy, né? E ele leu, ficou maluco, já tinha esse monte de coisa na cabeça, tinha vivido esse tipo de vida, e aí ele falou, meu, vou fazer o filme porque vai ser pica. E, mano, ele, como roteirista e diretor de máfia, pra mim é o melhor. Sim, é exatamente. Sim. Isso que eu ia falar, tipo, acho que o ponto alto do Scorsese nessa época, com esses filmes, foi porque ele conseguiu representar muito bem a realidade que ele acabou vivendo, que ele via o tempo todo. Ele soube apresentar de uma forma tão, tão real que você se sente ali dentro, vivendo aquilo também. Sim. E aí depois disso ele começou a fazer o Campo do Medo, se não me engano. Ou não, Cabo do Medo, que, né? Também. Cabo do Medo, que é um remake de um filme do Hard Rock, chamado Círculo do Meio, lá de 251, se não me engano. E o De Niro tá bizarro. Como o De Niro é foda, mano. Como ele consegue mudar, assim, de um personagem pro outro, de uma forma que, puta, você não consegue enxergar é, tipo, os antigos personagens que ele já fez em algum outro personagem dele. Tipo, tem essa, igual o Febrini falou, de uns filmes que realmente você não vê a diferença, mas tem outros que você vê uma pessoa totalmente diferente, a forma que ele olha, a forma que ele fala, nossa... É muito... Nossa, o Danilo é foda. É. Merece No Cabo do Medo, cara, ele tá extremamente diferente. Por quê? Primeiro, o bicho tá trincado. Tá forte pra cacete, tá ligado? Gordura mínima no corpo. Outra coisa, tá cabeludo pra cacete. Cabeleiro doido lá, que a gente sempre vê ele cabelinho pra trás com gel, né? E o outro, a outra parada é que ele mandou serrar os dentes dele, né? Ele pagou e lá todo tatuado dentista, também, né? Todo tatuado. O cara meteu a lima no dente dele. Regaçou tudo. E ele pagou, tipo, milhares de reais, de dólares, pro cara serrar os dentes dele. E ele falou, vou fazer o filme e depois eu volto. E quando ele voltou, o dentista falou, mano, fudeu pra reconstituir isso aí, mano. Vai ser difícil. Mais milhares de dólares. Mais milhares de dólares. Aí depois ele fez o A Era de Inocência, né? Que também é um filme que teve muita indicação. Cassino, que outro trabalho junto com o De Niro. Cassino é um dos filmes da minha vida, cara. Puta, eu amo Bons Companheiros e tal, mas o Cassino, ele tem uma atração, assim, que o bagulho não cansa, sabe? Ele vai te levando aquela narração, aquela parada e, puta, é muito foda, que cara. Que é quase uns 3 horas de filme, né? Sim. 3 horas e tanto de filme. Praticamente todos dele, né? Até os antigão lá tem 2 horas e pouco. E os discursos dele são muito assim de você conseguir aplicar no seu dia a dia algumas coisas, assim, você olha assim, puta, é verdade. Eu lembro de uma parte do Cassino que o Joe Pesci chega no maluco lá, o cara tá lá na casa dele, né, do Ace lá. Aí tem um gordão lá, acho que ele é um cara do banco, alguma coisa assim. E aí o Pesci começa a falar, você, eu vou te bater, seu filho da puta. E aí eu vou te deixar em coma, só que eu vou preso. Mas eu quero que se foda, eu não ligo pra isso. E aí quando você sair do coma, eu vou estar saindo da cadeia. E aí eu vou te pegar, eu vou te bater de novo e você vai entrar em coma de novo. E ele dá o maior favor do cara. E aí o Danilo fala assim, mano, você não pode fazer isso com gente honesta. Porque o cara que é honesto, ele vai chamar a polícia, né? Se você faz isso com um cara que é um safado, por exemplo, o cara ele é um bandido e ele pegou um empréstimo com você, você pode ameaçar ele desse jeito, né? Porque o cara não vai na polícia. Mas você pega um cara honesto e faz isso aí, fudeu, né? E é bem real mesmo da máfia. Mas como o personagem de Joey é um louco do cara, fala, foda-se, tá aí, ligado? Né? Eu faço como sempre. Que é, como ele sempre é louco pra caralho. É, né? Ai, cara, o Cassino, tem hora que ele prende a cabeça do cara numa morsa lá. Essa cena não tinha no filme original quando foi lançado, né? No filme da Netflix tem agora, que ele prende a cabeça do cara numa morsa e vai girando lá e o olho do cara pula pra fora assim, aí o cara fala o nome e ele fala, seu filho da puta, você fez arrancar seu olho pra você falar esse nome pra mim? You motherfucker you. Ele é muito bom, cara. Aí depois ele fez o Kundun, que é um filme pouco conhecido dele, que ele fala sobre o povo tibetano. E por causa disso, o pessoal da China não gosta dele, né? E aí depois ele fez Bring Out the Dead, que acho que é Vivendo no Limites, que é com o Nicolas Cage. Depois o primeiro trabalho que ele fez parceria com o segundo favorito dele, que é o Leonardo DiCaprio, que é o Gangs de Nova York. É, que ele não gostou muito, né, na hora da produção. Ele não tava gostando muito, porque era uma vibe nova, né? O Tarantino, ó. O Scorsese, ele domina o filme inteiro, assim. Ele vê o filme na mente dele. O Tarantino também tem um pouco disso, né? De ver o filme pronto na cabeça. E lá no Gangs de Nova York, tinha muita gente metendo a mão, que foi um filme milionário, assim, um monte de executivo, não sei o que e tal. E ele até falou, meu, na época foi super estranho pra mim. Eu não tava nem um pouco à vontade. Quando eu fazia uma cena que, né, eu não gostava, e o nego falava, não ficou boa e tal, essa aí passa. E nem aí, parece, né, muito Scorsese, né? É um filme que eu gosto muito bom. Né? Mas eu não vejo muito uns traços que eu costumo ver no Scorsese, eu não consigo ver tanto no Gangs. E ele é cansativo, ele é grande, mas ele é cansativozinho. Apesar de eu gostar bastante, mas ele é estranho mesmo. Aí depois disso, em 2004, ele fez Aviador, outro trabalho com Leonardo DiCaprio, né, sobre aquele Howard Hughes, que é um novo-iorquino lá, milionário. Os Infiltrados, que foi o primeiro Oscar de diretor, né, que ele ganhou. Depois Ilha do Medo, Hugo, e depois Lobo de Wall Street em 2013, o último que ele vai lançar esse ano agora, que já lançou nos Estados Unidos, mas vai lançar acho que aqui, daqui em São Brasil, daqui 2 semanas, que é o Silence, que é um trabalho que tá fazendo desde 95 que ele queria fazer esse filme, mas agora que ele conseguiu, que é um filme com o Liam Neeson e o Andrew Garfield, que era o Homem-Aranha, né? Sim. O fora do Scorsese como diretor, na minha opinião, cara, é essa coisa crua, sabe? Essa coisa bem hardcore, pancada mesmo. Não só na violência, na vida mesmo, né? nas coisas que acontecem no dia a dia do cara. Ele vai, puta, é muito maneiro. O que você não encontra em alguns filmes que a galera bota a mão, né? O próprio Gangs de Nova York aí. Porque ele começa, né, a querer limar ele, não sei o quê. Eu tenho certeza que o Gang seria completamente diferente se fosse só ele. Se fosse só Scorsese, total, seria totalmente diferente. Seria muito mais violento, muito mais cru, muito mais real. Porque, cara, para pra pensar, naquela época lá, a violência era muito maior, inclusive, do que na época da máfia. Porque a máfia veio depois daquilo ali. Então, meu, a violência ali era muito cruel, maluco. Nossa, a arma era uma arma lixo da porra. O cara dava um tiro no cara, a bala não matava igual mata hoje. Efebrine. O cara ficava lá rolando no chão, sabe? Efebrine. Inclusive, por causa disso daí, o filme era pra lançar em 2001, se eu não me engano, e foi lançar só um ano depois por causa desse problema. Que ele queria que a parte da edição, né, que ele verifica junto, ele tivesse certinho. Enquanto não tivesse do jeito que ele queria... O filme não saía. E os caras ficavam. O pessoal da Miramax, que era distribuidora na época, ficava enchendo o saco dele e tal. E aí, por causa disso, ele achou um saco, entendeu? Uma parada foda que eu queria até dar destaque pro Scorsese, que foi a versão de Hugo, mano, que trouxe um cara totalmente diferente do que a gente costumava ver em questão de roteiro. Mas como sempre trazendo aquela parada de, putz, isso realmente pode acontecer na vida real, sabe? Tipo, é uma coisa que é muito imersiva, muito próxima da realidade. E foi foda demais. Sim. E surpreende, às vezes surpreende pela simplicidade, né? O final de Main Street é isso aí, surpreende pela simplicidade. Você fala, meu Deus, vai acontecer um negócio, o Robert De Niro vai matar o tio dele, né? O tio do Harvey Keitel vai dar uma merda. Não, o cara morre num acidente de carro lá, se fode todinho e acabou. Tá ligado? Sim. É simples, mas é surpreendente, né? O detalhe do Hugo é que nesse filme ele tem a oportunidade de fazer, tipo, de focar muito, né, nessa parte da homenagem ao cinema. Porque pega muito nessa questão da história do cinema. Tem aquela referência, né, aquele quadro da lua com que tem um tiro assim no meio do olho, e que na verdade não é um tiro, não é um foguete. Mas enfim, tem muito essa referência, né, tipo, você vê mesmo o quanto que ele se dedica, o amor dele ali, e não é a questão, não tem violência, não é um filme que não tem essa característica dele de, tipo, de querer te jogar na sua cara, tipo, de socar, né? Tipo, de meio que te falar assim, ó, a vida é isso aí, ó, seu filho da puta, assiste essa merda aí, ó, e vê como é que é. É isso mesmo. É diferente. Faço você rir? Eu estou aqui pra te fazer rir? E devo acrescentar que eu fiquei um pouco surpreso com a sua altura agora pessoalmente. Bom, você é um sujeito baixinho, mas não tanto quanto um anãozinho de circo. Vou falar um pouco do Tarantino aqui também, né, cara? Quentin Jeremy Tarantino aí, ou Quentin Tarantino, pros mais íntimos. Tem um ACC inteiro sobre o Tarantino aí, vai estar link na descrição se a gente lembrar. Se a gente não lembrar, só procurar no Google. E, cara, o maneiro do Tarantino como diretor é que ele traz as referências, né? A gente acabou falando do quê? Do Scorsese. E o Scorsese, ele criou muita referência. Isso é, a relação deles é muito doida. O Tarantino traz muita coisa que o Scorsese criou. Isso é muito doido, né? E pros tempos de hoje a gente tá vendo muito filme aí, Transformers, essas porra. Esse tipo de referência que o Tarantino traz, eu acho maravilhoso. Porque é diferente. Não é aquela câmera louca rodando pra todo lado, aquele monte de coisa, um monte de 3D, você não entende porra nenhuma. Não, mano. É o cara, aí dá um close na carteira. Aí o cara dá o dinheiro pra mina, aí dá um close na mina, aí a mina olha pro cara, dá um close no cara, sabe? É uma coisa bem, a mesma câmera. Você consegue câmera. Acompanhar todos os detalhes, né? Sim, é honesto. Exato, né? É tipo você ir no mercado e comprar um bolo da Panko que vem no pacote, ou você ir na casa da sua avó e comer um bolo que ela fez ali na hora, tipo, fez a massa. Fez e ela bolo, preparando. Etc. É tipo isso, né, cara? Pô, no Cães de Aluguel mesmo. Tem cenas no Cães de Aluguel, cara, que são maravilhosas. Tipo, é a câmera parada, aí tá três malucos assim, um olhando pro outro, segurando uma arma na mão, tudo de sangue, tudo cagado pra todo lado. E aquele maluco lá, o policial, né, se contorcendo de dor no chão lá, e tipo, ninguém fala nada. E é maravilhoso. Uma coisa que as pessoas esqueceram, que o Scorsese usava muito e o Tarantino abusou muito disso também, que é o silêncio. O silêncio é muito bom no filme, né? Inclusive, cara? No Cães, o Cães podia ser um filme do Scorsese fácil. Uhum. Porque é bem aquela história. Ali, o Tarantino, eu acho que esse é um filme que resume bem e que fala assim, não, realmente, o Tarantino é um fãzão do Scorsese, porque ele fez Cães. E aquilo é tipo mega Scorsese, é muito bom. Sim, e o Harvey Keitel viu o roteiro, né, e ficou maluco. Porque ele falou, meu Deus, isso aqui é muito aquela pegada que eu fazia antigamente, tá ligado? Naquele filme de máfia, aquela parada crua, assim. Então ele ficou doido, né, cara? E o filme é maravilhoso, né? Outra característica muito foda aqui do Tarantino também, que a gente vai acabar abordando no programa aí e tal, só pra dar a introdução, etc., são os roteiros de filmes diferentes, né? Ele pula muito de um filme pro outro, né? Scorsese a gente vê isso também e tal, mas igual o Tarantino, cara, é bizarro. Tipo, um filme é lá no Japão, lá naquela porra de samurai, aí o outro é lá no faroeste, aí tem o Django, que é faroeste, mas é totalmente diferente do Oito Odiados lá. Aí você tem Cães, que é uma parada, entre aspas, contemporânea, né? Um negócio contemporâneo. É, um filme de roubo. E você tem Bastardos Inglórios, tipo, falando sobre a Segunda Guerra, sobre um determinado grupo. Exato, né? Nossa, mano. Universo paralelo ainda mais, tá ligado? Exatamente, né? É muito doido, né, cara? Ele pula muito de um lado pro outro. E isso a gente até falou aí em alguns programas que é sobre escrita, né? Até um que eu gravei com o Wilde lá sobre personagem. Isso é muito bom, cara. Por quê? Porque isso vai criando cada vez mais coisa na cabeça dele. Ele vai aprendendo cada vez mais, né? Tarantino era fã daquele filme de japonês, como a gente falou no programa lá, do ACC, era fã de faroeste, era fã... Então ele mescla tudo, traz as referências, bota críticas em cima, o próprio Django tem toda aquela crítica do racismo e etc, né? Que você vê também no Cães, o próprio Scorsese colocava muito isso. Tem muita gente que esconde aquela coisa racista dos mafiosos, né? Mas não, o Scorsese traz isso à tona. Tem um monte de frase que os caras falam que são racistas e etc, né? No Poderoso Chefão mesmo, apesar de eu adorar, o Coppola disfarçou isso totalmente. O Mario Puzo também. Por quê? Porque você não podia saber que o Corleone era um cara racista. O Corleone tinha que ser um herói. Você tinha que ver ele como bonzinho, né? Então o nego podou, mas ele não, ele até... No Mean Streets tem muita coisa, muita frase racista, assim. Uhum. Até da mina que dançava lá, da mina negra, ele fala, eu gosto tanto dela, mas ela é negra, mas será que isso faz diferença? Ah, eu acho que faz, tá ligado? E você fica, caralho, né? São pessoas reais, gente, existem pessoas racistas e ele coloca no filme, né? Exato, no Oito Odiados mesmo, tem um monte de coisinha racista assim que o Samuel Jackson coisinhas bota não, pra fuder lá que... Racista, machista... Sim, tudo errado. Aquela frase lá do maluco lá da placa é maravilhosa, cara. Pô, a Minnie tinha uma placa que tava escrito assim, é proibido entrar mexicano e cachorro. E ela tirou aquela placa, sabe por quê? Porque ela permitiu a entrada de cachorro. Tipo, caralho, isso é muito foda, isso é muito Tarantino. Trump feelings, né, cara? É muito doido, né, cara? O Tarantino é muito foda. Véi. Poucos diretores teriam coragem de fazer um bagulho desse, né? Até no Django, né, quando você vê, tem aquela cena que os caras da Ku Klux Klan estão conversando, velho. E, tipo, os caras, tipo, e essa é uma das características mais, assim, tipo, características, né, do Tarantino, que são aqueles diálogos que não vão levar você a lugar nenhum, mas eles estão lá. Maravilhoso. Eu adoro isso. É maravilhoso. E eles conversam, tipo, poxa, mano, esse negócio tá, tipo, nossa, tá coçando, não sei o que, e tipo, são caras da Ku Klux Klan, tipo, os caras tão trocando ideia sobre o Capuz, e que o Capuz tá, tipo, deixando com a cara suada, não sei o que. É o outro grita, minha mulher que fez isso, pô! Exato. Cara, isso é maravilhoso, é muito foda. Eu uso muito isso nas minhas histórias, cara. Eu queria usar muito mais do que eu uso, então eu só uso pra não ficar tão na cara, assim, e tal. Mas isso é maravilhoso. No próprio Cães de Aluguel, lá no começo, lá os caras no bar falando daquela música lá, que é a Virgin lá e tal. É um papo totalmente nada a ver com o filme. É um filme sobre assalto. Da agenda. Na mesma cena que ele falando da agenda lá. Toby Wan, Toby Chan. Toby quem? Que é Toby? Aí você fica 50 minutos. Tipo, aquela cena primeira inteira do Like a Virgin, da agenda. Da gorjeta ela, também. Tipo, assim, da gorjeta. É tudo, tipo, não tem nada a ver com nada. Assim, é um monte de diálogo paralelo. É mesmo assim, é interessante, né, cara? É tipo, as coisas simples, mas é como você estivesse é real, junto, né, com ele. É real. É como você estivesse sentado lá ouvindo a conversa e falando, caraca, mano, que porra tá acontecendo? É quando você tá indo pro trabalho e você vê, tipo, uma conversa de uma pessoa. Você sabe exatamente o que vai acontecer no dia da pessoa. Você vê, caraca, mano, que tenso sua vida, mas você não pode falar. Então, mas fica ali, fez parte da sua vida um tempo, mas a sua vida mesmo de verdade é outra. Você vai pra trabalhar, você sai, vai pra outra faculdade e vai pra casa. Mas, tipo, aquela história que você ouviu continua ali na sua cabeça. É, ou conversas super triviais que a gente tem às vezes na rua, quando a gente é moleque sentado, sabe? É, ele coloca aquela parte do... do Oito Odiados lá, que o Samuel Jackson fala que pegou o filho daquele velho e mandou ele chupar o pau dele lá, porque o pau dele tava quente, o cara tava congelando. Eu tenho certeza que aquilo ali era uma dessas conversas que a gente tem, assim, às vezes, com os amigos, quando a gente é adolescente, tá ligado? De tipo, nossa, se vier a mina tal, com AIDS, e quiser dar pra você aqui agora, você come. Tipo, umas conversas que a gente tinha na adolescência. Que a gente era... Eu e o Raul ficava fazendo isso na sala de aula. Lembra disso, Raul? Tipo, lembra. Era uns bagulho. O Raul virava pra mim e perguntasse assim, mano, se você tivesse que casar, sei lá, com o Jason ou com o Fred Krueger, com quem que você casava? Aí, a gente ficava horas fazendo isso. É maravilhoso isso, né, cara? E o maluco traz pro filme. Por isso que é bom ter essa coisa mais descontraída. Porque deixa o negócio mais agradável, né? Você não consegue ver uns diretores fodões aí, sérios aí, colocando uma conversa dessa, do nada, assim. Do maluco falando da Like a Virgin, numa música nada a ver, no meio de uma história mesmo, complexa e tal. Olha aquela parte do como chama? Bastardos Inglórios, que os caras estão jogando aquele jogo de desviação. Um bando de nazistas jogando aquele jogo de desviação. Né? É muito doido, né, cara? Exatamente, muito bom. É, e uma parada foda também do Tarantino, que, igual o Febrinho falou aí, que ele era uma pessoa que é. Ele é uma pessoa que é fã de Faroeste e ao mesmo tempo fã de sei lá, uma cena ninja e tal. E ele conseguiu encaixar isso tudo no Kill Bill. Tipo, de repente você tava numa cena totalmente ninja, não sei o quê. E de repente você já tava num trailer super Faroeste, não sei o quê, o cara com chapéu. E de uma forma tão natural, aspas, né? Tão Tarantino, na verdade, que puta, muito bom. Sim, nossa, é genial, cara. Tarantino com esse tipo de coisa, com o aprendizado dele. O Scorsese tem um conhecimento desgraçado também, lógico, sobre o cinema e tal. Mas o que o Tarantino traz da vida e coloca na obra também é desgraçado. Isso aí você não aprende em faculdade nenhuma, não, velho. Não mesmo. É. Já falo mesmo. Não, não, vai pensando que você vai fazer filminho que não é assim, não. Você vai ter que escutar muita merda pra chegar até lá. É, né? Faço você rir. Eu estou aqui pra te fazer rir. E devo acrescentar que eu fiquei um pouco surpreso com a sua altura agora pessoalmente. Bom, você é um sujeito baixinho, mas não tanto quanto um anãozinho de circo. Dadas aí as introduções aí, tudo bonitinho, todo mundo é fã, não sei o que. Eu quero ver agora, na hora do regaço. Vamos começar agora aqui. Agora que dentes vão voar, cabelos vão ser arrancados. Vamos lá então, vamos começar o crossover pela categoria cenas marcantes. E eu vou começar aqui pegando o voto do Wild. Vixe Maria. Cara, ó, essa votação foi foda. Essa votação foi foda, velho. Porque, primeiro, eu fiquei... Quando o Febrino mandou o tema, eu... Que filha da puta, velho. Olha o tema que o cara manda. Beleza. Aí, depois veio o arrependimento de... Por que eu tô participando, velho? Não era pra ter... Eu quero sair. Era mais fácil pra minha vida, tá ligado? Eu também senti isso. Hoje, né, cara? Eu vou ficar pensando... Não, eu podia ter colocado isso. Puta que pariu. É, foi foda, velho. Cada voto era um arrependimento, tá ligado? Cada mudança era outro arrependimento. Não! Ai, mas é o seguinte, velho. É, tipo, os dois diretores, eles têm muita cena marcante, foda, tá ligado? É negócio de você parar e relembrar. E relembrar. E você, caralho, você vai pegar muita coisa dos dois. Só que um negócio que eu gosto muito do Scorsese, nessa parte dos cenas marcantes, eu vou votar nele. Olha aí. É a violência pontual e inesperada, tá ligado? E tipo, hoje eu tava assistindo Cassino. Aí tem uma parte que eles pegam um barbudo lá que tava trapaceando, tá ligado? E aí chega o De Niro com toda aquela pose dele, aí conversa com o cara, diz, não, que você tá aqui faz tempo, que não sei o quê. E tal, e depois ele olha assim, olha, eu vi que você consegue embaralhar a carta com uma mão só. Você embaralha com a mão esquerda. Aí você consegue fazer isso com a direita também, com as duas, não, só com a esquerda. Ah, beleza. Aí o outro vem, meu irmão, com um martelo, velho. E pá, pá, pá. Eu digo, caralho, velho. Na hora eu pausei o filme assim, minha mão doeu na hora, velho. E eu, puta que pariu, tipo, do nada, tá ligado? Eu disse, caralho, velho. Então, um momento antes, que foi com o próprio Joey Pest também, que ele dá canetada no cara, porque o cara falou um... Mandou dele enfiar no cu a caneta, né? Pra esse, tá ligado? Pro De Niro, e tipo, o De Niro tava de boa, tá ligado? Mas não, o Joey Pest chegou lá e... Espancou o cara, assim, e o cara fica chorando lá, né? Aí, olha só essa voz de menina. Olha essa voz de garotinha. Então, filha da puta. E o De Niro fica. Eu devo, caralho, hein, porra? Tipo, do nada, né? Nem esperava. E, tipo, isso tem muito nos outros filmes, tá ligado? De tá lá, as coisas estão. Tão de boa acontecendo, daqui a pouco, bum! Você, caralho, velho, explode uma bomba. É como se explodisse um rojão no meio da noite e você acorda. Ih, caralho, que medo! Tá aí o final do Infiltrados aí... pra falar, né? Melhor do que ninguém, né, cara? Que tiro na cara, né? Final... Que é aquilo, mano? Nego pula, né, cara? Eu voto no Scorsese. E foi foda essa votação, vai se fuder. Eu acho que cada categoria o pessoal devia mandar o Febrinho se fuder no final. Foi a série que mandou, vai tomar no cu. Muito bem, o voto do Wild, então. Muito bem, o voto do Wild fica com o Scorsese. Vamos então aqui agora pegar o voto da Kel. Muito bem, meu voto aqui já chega bem louco, bem diferente. Que eu vou votar no Tarantino pra dar aquela. Mas eu vou explicar qual foi o meu critério. Porque é o seguinte. Quando você chega pra falar... O Tarantino, ele sempre teve mais presente na minha vida. Principalmente na escola, com os amigos. Sempre quando você chegava pra falar de uma cena... Ele sempre tava lá, trocando ideia com a galera. Ele chegava lá e... Nossa, ele tava falando assim, ó... Tarantino... Chegava lá na escola. Ele tinha um queixão também? Tinha queixão rubro lá nessa época? Não, inclusive, várias cenas dele, assim, foi eu que dei a ideia e tal. As fotos. Não. Kelly Tarantino. Né? Nossa, putz, best friend. Inclusive, vários MSNs. Vai, Kellentino, dá seu voto aí. Nossa, cara, mas tipo, toda vez que a gente chegava a trocar ideia sobre cinema, sobre filme, alguma coisa, sempre alguém puxava alguma cena do Tarantino, algum diálogo dele, alguma frase, algum personagem. Tipo, nossa, na escola, toda vez que alguém, tipo, ia fazer falava alguma coisa idiota, alguém fazia a barbinha, assim, do Pai Mei, sabe? Puxando, assim, o queixo. Então, tipo, ele sempre marcou muito. Então, quando você, tipo, aquela cena que... E aí entra uma outra parada aqui que eu não vou entrar muito nesse mérito, porque tem outra categoria. Mas aquela cena da orelha, velho. Que, tipo, tá tocando Stuck in the Middle with You. E, tipo, a musiquinha mega passa, assim, e o cara tá lá, tipo, super de boa. Aí chega lá, corta a orelha do cara. E, tipo, pega a orelha e fala assim, ah, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Cara, isso é foda. Tipo, são cenas que, tipo, você... Que pelo menos eu sempre tava reproduzindo na escola. Scorsese tem cenas maneiras, mas, tipo, são cenas tão chocantes que você quer esquecer. Você não quer lembrar. Agora, do Tarantino, você... Por mais que seja chocante, ele sempre dá uma quebradinha, um negócio, alívio cômico ali. É, pra você, tipo, é muito incômodo, mas o cérebro fala, ok, eu estou aceitando, tem uma musiquinha legal. Então, pra mim... Mas Scorsese tem muito disso também. Tem, também. Sim, mas é o Tarantino, tipo, tem muito mais, tipo, assim, na sua cara, sabe? Sim. É muito mais característico, tipo, dele. Tipo, você não consegue imaginar um filme do Tarantino em que isso não aconteça. Tipo, você tem que pensar, tipo, sabe? É muito dele, assim. Isso é muito Tarantino. Essa isso frase é, muito ele é tão foda que surgiu essa expressão. Isso é muito Tarantino. Muito bem, o voto da Kel então fica com Tarantino. Vamos pegar aqui agora o voto do Raul. Ah, você é louco esse tema aí, puta que pariu. Tipo, mano, foi muito difícil escolher, cara. Mas assim, eu voto no Scorsese. Eita caralho. Porque é isso aí. É, porque tem uma sequência, eu gosto muito no Cangelega, não, desculpa, no Bons Companheiros, que é aquela sequência de Steadicam, que o personagem do Ray Liotta leva a mulher dele por trás do restaurante e vai em plano Nossa, sequência. Nossa, que maravilhoso, né? Sem corte, sem nada, né, cara? É, cara, e é muito bom, é tipo, fica muito foda aí, tipo, o trabalho que foi feito nessa cena é muito bem feita, cara. Porque vai tudo certinho, ele vai conversando com um e vai tocando a música de The Crystals, né, que é a música They Me Kiss Me. E tipo, mano, você vai entrando, ele vai dando aquele, parece um labirinto, aquele restaurante, ele vai conversando com os caras, você tá sempre aqui, porra, pô, mano. Até finalmente chegar lá onde ele vai sentar, que na verdade não tinha lugar, né, e os, como ele é o dono, né, do lugar lá, ele pede pra colocar uma cadeira bem no meio do restaurante, mano. O cara vem, né? É muito o cara vem com uma mesa em cima da cabeça, passando no meio da galera e bota a mesa lá no palco, na frente. Eu fiquei tipo, mano, isso é muito doido, né? E essa cena, uma coisa mais profunda dela, é porque ele tá entrando com a mina ali e ele tá apresentando o mundo dele pra ela. Então ele tá... Desde a primeira vez, né? Exato. Desde a hora que ele entrou ali na fila e passou pela cozinha e tal, até a hora que ele chega lá dentro, lá pra o show começar mesmo, ele tá mostrando pra ela, ó, essa aqui é a minha vida. E o que que ela faz? Ela vai com ele. Em momentos nenhum ela volta atrás. Então ela tá meio que aceitando. Da mesma maneira que na hora que ele espanca lá o maluco, que ele pega a arma e entrega pra ela... A próxima, que ela fica segurando a arma lá, alisando, né, eu fiquei excitada com isso, não sei o quê. A próxima cena é eles quebrando lá o copinho e se casando, né, como se a arma tivesse o anel, né, o pedido de casamento. Então ela aceita a todo momento aquilo. É sempre uma coisa por trás daquilo, né, você pensa, ah, deve ser só uma sequência assim de o cara entrando, mas não, sempre tem uma mensagem por trás daquilo no filme do Scorsese. Sim, cara, muito doido. Muito bem, o voto do Raul fica com o Mr. Scorsese. Vamos pegar agora então o voto da Grock. Então, eu risquei e eu rabisquei e reescrevi 50 vezes pra quem era o meu 50 voto. Tom de risco. É. Mas. Mas acabou que eu fiquei com Tarantino mesmo. Mas. Mas por que que eu acho que tipo, que foi isso? Porque eu vejo muito que os filmes do Tarantino são muito. São uma junção de várias cenas marcantes. Então, tipo, se você pegar. Ah, sei lá, tem a cena do Taxi Driver do Scorsese, que todo mundo reproduz, que virou camiseta. E o Talk to Me. Ficou pop. Aí, tipo, é muito marcante, mas o Tarantino tem várias dessas. Então, tipo, a cena do. É fácil do pegar Pulp Fiction, de quem já fez, né? Sacanagem. Polêmica. Não, mas então. E aí, tipo, se você vê a quantidade de produtos pop, digamos assim, né? Com cenas do Tarantino, é muito grande. Só do Pulp Fiction tem, tipo, umas três, assim. Eles dançando na lanchonete, a mina tendo a convulsão lá com a agulha. O Julius e o outro lá, tipo, apontando as armas, assim, um do lado do outro e tal. As cenas do hambúrguer. Que o Bill é só cena marcante. Tipo, é um filme só de cenas, tipo, fodas, assim, que fica no imaginário de todo mundo, assim. Então, por mais que o Scorsese tenha muitas e tal, eu acho que é um pouco mais sutil. Eu acho que o Tarantino, tipo, faz muito isso, assim, daquela punchline mesmo pra você gravar, sabe? Pra você ficar com aquela frase, com aquela cena, assim. Você vê na cultura pop mesmo, que tem muito, que fica famoso e tal. Então acho que marca bastante e por isso que vai pro Tarantino. Muito bem, então. O voto da Grockzildo fica aqui com o Tarantino. O meu voto vai pra Martin Scorsese. Tarantino tem cenas maravilhosas e tal, mas, puto, o Martin Scorsese, ele tem uma coisa muito real que eu gosto muito. Sabe, é uma coisa muito maneira, que você até, aquele negócio que incomoda que vocês falaram, né, não sei se foi a série que falou também da violência, não lembro, a gente tava falando aí, tipo, o Tarantino, foi a Kel, né, o Tarantino também tem a violência, tem, só que é meio mascarada. Escatológica, escatológica, cartunesca, né. Cartunesca, é fantasiosa, né? Então não incomoda tanto, né, quando o cara arranca o braço de um lá no Kill Bill, e o cara começa a espirrar sangue igual um chafariz, existe a violência, só que fica meio engraçado, bizarro, né? No Scorsese, é uma coisa muito real. Tipo, as coisas que o Joe Pesci faz é bizarro, ele tem toda essa questão da imprevisibilidade, mas você vê e fala, pô, aquilo ali é possível acontecer. O cara faria aquilo, tá ligado? Um cara muito doido igual ele faria aquilo numa boa. Então, por isso que é tão real e incomoda tanto, né? E a cena que eu escolhi pra falar aqui, poderia falar aqui duas horas, tanto do Tarantino quanto do Scorsese, é uma cena muito simples, mas é uma cena do cassino. Quando o Ace bota toda a grana dele lá, né, no banco, e aí ele pega a única chave, ele fala com o dono do banco, né, só tem essa chave, é a única chave que tem acesso a esses milhões de dólares, aí o cara fala, ele pega a chave e entrega pra mina dele, e aí ele fala, tô te entregando isso aqui, porque sem confiança, não tem como um casal ficar junto, né. Não tem como a gente ficar junto e tal. E, puta, essa cena pra mim é maravilhosa. Eu já fiz isso com a Kel. A Kel provavelmente não assistiu o cassino ainda, mas... eu fiz isso com a Kel. Eu peguei a chave de uma casa que eu morava lá, quando a gente começou a namorar, e entreguei uma cópia pra ela. e falei exatamente isso. Eu falei, pô, confio muito em você e tal, e tá aqui. E, pô, essa cena pra mim é totalmente o personagem do Ace, sabe? É o cara que realmente quer se aceitar, quer se acertar com a mina, quer viver uma vida normal, né, cara? Ele não é um mafioso doido que quer sair aí matando todo mundo. Não, ele tem os erros, ele tem, mas ele quer uma vida normal, né? O cara quer ficar de boa com a mina. Sim, sim. Muito bem, então, vamos pegar aqui agora o voto da Sally Mustang. Eita, me deixou por último por quê, filho da puta? Bom, na hora que eu fui escolher esse... pra quem que eu ia dar esse voto, eu pensei em qual cena, sozinha, sempre mexeria comigo, independente se eu fosse lá no YouTube só pra ver. E aí eu lembrei de uma que eu sempre faço isso, que é o discurso do Aldo Raine em Bastardos Inglórios. Sim, meu voto vai pra Tarantino. Eu sempre faço isso, que você sempre faz um discurso daqui. Inclusive o Febrino. Eu sempre faço isso, eu chego na galera e falo, olha, nós vamos matar nazista. Onde nós vamos pro bar, bebê? Chega lá, Gulami. Gulami. Né? Eu quero 6 scalpos de cada um. E aí, tipo, sempre que eu vejo essa cena, ou às vezes eu quero ir lá no YouTube procurar ela, ela sempre me traz uma coisa assim que eu raramente consigo encontrar, ou em um filme inteiro, ou simplesmente só em uma cena. Que, nossa, eu não sei se era porque foi no momento que eu assisti, e aí acaba envolvendo isso também. E eu tava estudando sobre a Segunda Guerra e aquela coisa toda, ai, eu odeio nazistas, e aí veio esse filme. E, nossa, esse discurso é sensacional, a cada palavra que o Aldo vai falando a cada sim senhor que os 8 judeus lá começam a responder, e, nossa, mexe de forma comigo que eu acho que não existe cena melhor que eu já vi na vida, eu me arrisco em falar isso, mas... Eu acho que é a minha cena predileta de todos, de todos os filmes que eu já vi, porque, nossa, é uma empolgação que, puta que pariu, é igual eu falei, eu acho que foi muito momento que eu assisti, então, por isso, meu voto vai pro Tarantino no discurso do Aldo. Nossa senhora, hein, depois desse voto maravilhoso, fechamos a primeira categoria aqui com o primeiro empate, já fudeu, já não... Já cagou. É isso aí, Olha o Cash de Leão versus Onça voltando. Olha aí, ó. Faço você rir. Eu estou aqui pra te fazer rir. E devo acrescentar que eu fiquei um pouco surpreso com a sua altura agora pessoalmente. Bom, você é um sujeito baixinho, mas não tanto quanto um anãozinho de circo. Muito bem, vamos aqui pra segunda categoria. Categoria roteiro, cara. Quero começar aqui pegando o voto da Grok. Nossa, essa... foi escrota. Essa categoria eu achei uma bosta. Por mim não teria. Nossa, ridícula. Falei foi categoria ridícula. Tá fora aqui, Febrine. Aí, ó. Não, foi uma categoria tipo, escolhe aí, você é. Mas quando mas é porque mais. Quando a Grok fala mas que ela é uma categoria escrota, não é categoria ruim. É que a categoria é tão boa que é difícil escolher. Então, é tipo assim, meu voto vai pro Tarantino, mas era pra ir pro Scorsese. Yeah. É um só. Pro Tarantino. Seja homem nessa porra. Mas então, vai pro Tarantino, por que eu acabei escolhendo o Tarantino, tipo, baseado, sei lá, nos dados do Instituto Data Foda-se. Que é, assim, o Tarantino, ele tem, tipo, o Pulp Fiction, por exemplo, a narrativa dele não é linear, né? Ele vai juntando os pedaços e tudo vai se encaixando, assim como no Oito Odiados, né? Que tem um pouco no Kill Bill também, enfim. Eu acho que é um pouco mais difícil você contar uma história... revelando os pedaços assim, fora de ordem e depois encaixando tudo. Eu acho a narrativa do Pulp Fiction mesmo, muito genial, e eu acho que deve dar um trabalho do caralho, escrever um roteiro que a história não é linear e que as coisas vão se encaixando fora de ordem, assim. Por mais que as histórias do Scorsese sejam, tipo, do caralho, elas normalmente têm essa normalidade. Normalmente, então, a normalidade é foda, né? Mas elas costumam ter, tipo, essa normalidade, assim. É uma coisa, tem um cara lá... linearidade e tal. O cara vai lá, vai evoluindo, a história vai crescendo, você vai acompanhando... num certo ritmo, né? E eu acho que até... Mas Bons Companheiros não começa assim, né? O Companheiro começa lá no final e depois vai voltando. Sim, sim. Mas eu acho que o Tarantino usa mais esse recurso. Eu não sei, eu sinto, né? isso, assim, que ele foge um pouco disso, e eu imagino que seja trabalhoso e tal. E por isso vai pra ele. Muito bem. Voto da Grok fica com Tarantino, então vamos agora então pegar o voto da Sally. Eita, porra, essa categoria foi a pior categoria criada no mundo. Enfim, o meu voto vai pro... Eu vou ser bem rápida, até porque, assim, eu fui muito pela questão de gosto pessoal, porque eu não entendo muito, assim, de roteiro. E então, eu fui muito, assim, o que eu mais gostei de ver e o que eu acho que eu vi. O meu voto vai pro Scorsese, porque, assim... Eu gosto muito da forma que ele narra um filme, que ele dirige um filme e a forma como as coisas vão sendo contadas. E uma coisa que eu percebi, acho que na maioria dos filmes que eu já vi dele, principalmente no Rei da Comédia, que foi um dos filmes que mais marcou que eu vi dele, é a possibilidade de vários finais que ele deixa em aberto, sabe? Tipo, por exemplo, no Rei da Comédia, poderia simplesmente ter acabado depois que ele apresentou ele apareceu lá no show do carinha, que eu até esqueci o nome, e tipo... Do Jerry. Do Jerry. Poderia ter acabado ali, e eu tava feliz, ele conseguiu o que ele queria e podia seguir as vidas, mas não, você poderia também ter acabado da forma que acabou. E é muito interessante isso, eu vi isso não só nesse filme, mas também o Lobo de Wall Street poderia ter acabado... sei lá, um pouquinho antes dele voltar, sair da prisão e começar a dar palestras e tal, que eu também ficaria feliz. E eu gostei muito disso, sei lá, então é por isso que meu voto vai pro Scorsese. Muito bem, o voto da Sally fica com o Scorsese. O meu voto vai pro Tarantino. O Scorsese tem toda aquela coisa crua, né, cara? Aquela coisa da rua mesmo, né? Real, assim, que você olha e fala, pô, isso aqui acontece. Isso aqui podia ter acontecido. Isso aqui é a história de alguém, de algum amigo dele, tá ligado? Isso é maravilhoso, não é tão simples assim você transportar isso pro roteiro, transportar isso pro filme, né? Você contar a história de uma pessoa, entre aspas, comum, como a gente falou, Taxi Driver, etc., no filme, pode ser interpretado até como uma coisa chata por algumas pessoas, né? Como muitas pessoas interpretaram. Exatamente. E tal. Mas tem que ter um carinho muito foda pra fazer isso, cara. É difícil. Mean Streets mesmo, apesar de ser um filme super antigo, o roteiro é maravilhoso, cara. Sabe, as coisas que os caras falam, o jeito que eles conversam, sabe, não tem aquele glamour do Poderoso Chefão, que é uma coisa que eu adoro também no Scorsese, é aquela coisa bem merda mesmo, pô, o cara não tem nada, o cara é um bosta, o De Niro é um bosta, tá devendo pra todo mundo, tipo, você olha e você fala, caralho, ele vai ser o gangster, quando você fala, mano, eu não queria ser esse cara, tá ligado, o cara é um nada, o cara é um ninguém, porra, não é possível, o contrário do Ray Liotta, do Bons Companheiros, que é um cara que sai do ninguém e se torna alguém, né. Então, puta, o Scorsese tem toda essa magia, mas o Tarantino, cara, é desgraçado. Acho que por conta desse conhecimento dele, que é muito vasto, e não só o conhecimento que o Scorsese também deve ter, mas ele aplicar essas coisas, né? Ele aplicar nos filmes isso e pular de tantos gêneros, assim, de um pro outro, colocar tanta referência, tanto personagem incrível. No Oito Odiados, que a gente vai gravar um programa aqui no ACC só sobre ele, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu terminei de assistir... Fui lá, tomei um café, voltei e dei play de novo. Fazia muito, muito tempo que eu não assisti um filme duas vezes. E o Oito Odiados é gigante, maluco. Se assistir duas vezes aquilo ali, tem que ser muito foda. Mas é tão incrível, cara. É tão maravilhoso, sabe? A parte de diálogo, os dois são gênios, assim. Mas como tem que escolher um, aqui na parte de roteiro, eu fico com Tarantino. Muito bem, vamos aqui agora pegar o voto do Raul. Ah, essa categoria foi difícil mesmo, cara. Mas assim, eu voto no Tarantino. Eita, por causa. Caralho. Muito por causa da questão que ele realmente faz os roteiros dele. O Scorsese trabalha no roteiro dele, mas foi muito mais no começo que ele trabalhava. Depois disso, ele começou a fazer muito mais colaboração do que trabalhar no roteiro em si, né? E o Paul Schrader e o Dick Martin, que mais trabalham os roteiros do filme do Scorsese. E não só a questão de fazer os roteiros também, a maioria dos filmes do Scorsese é baseada em alguma coisa, né? Um livro, evento... Ou uma pessoa, sim, tal. E o Tarantino, não. O único filme dele que é baseado em alguma coisa é o Jack Brown, que é baseado num livro. Sim. E a maioria dos roteiros do Tarantino é original. Isso eu levei muito em conta por causa disso, né? Sim, isso é muito top, né? Pra galera que não sabe, o Aviador, né? Tem todo aquele esquema também da pessoa que já existe. Aí você tem o Touro Indomável. Também. Cara que existe. O Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street também é um cara que existe. Bons Companheiros. Veio o Wise Guy, né? O Lobo de Wall Street Cassino. Não é só livro, não, Grock. É um cara que existe mesmo. Não, então. E aí o cara é muito... esse cara escreveu o livro. É o E o cara é muito maluco, assim. Parece um mexicano, sei lá. Muito doido ele. Você viu a palestra dele, sim, você fala: caralho, esse cara é maluco. Jordan Belfort, né? É. Uhum. E aí, isso me deu em conta, entendeu? Então, só tem muito por causa do trabalho de o Tarantino fazer o roteiro dele, né? E isso, por causa que isso eu levei muito em conta. E os dois, apesar de terem similaridades, né? Uma coisa que o Tarantino gosta muito dele é por causa do diálogo, né? Ele sabe muito bem fazer diálogo, apesar do Scorsese também, né? Só que o Scorsese, como ele faz uma coisa mais crua, não tem muito aquela questão de você ficar tipo, caraca, tipo, que conversa mais louca, né? Tipo, é uma conversa mais séria, né? E o Tarantino consegue fazer uma coisa mais cartunesca. Isso é uma coisa que eu gosto muito, mas eu gosto mais por causa do Tarantino, muito por causa do trabalho que ele faz ele fazer, né? Ele não faz só o roteiro dos filmes dele, também já fez Amor, Queima-Roupa e O Assassino para a Natureza também, que depois virou filme, mas não é dirigido por ele. Sim. Muito bem, Raul então fica com Tarantino. Vamos pegar aqui agora o voto do Wilde. Então, diferente de vocês, essa categoria foi fácil pra mim de escolher e eu votei no Tarantino. Também não viu o filme Scorsese? É fácil votar. Pá, na sua Eita, cara. Cara, eu votei no Tarantino o seguinte, eu até me lembro da Grock, quando ela tava falando, da questão de que ele tem um filme meio diferente, tá ligado? Eu pensei muito nisso, tipo, sempre que eu pensava, que eu lembrava assim de Scorsese, me via muito filme de máfia e crime, tá ligado? Aí eu, porra, mesmo sendo foda e tal, não tô tirando nenhum mérito disso, que eu não vou tirar mérito de ninguém. Eu acho que o Tarantino, ele ganha por essa visão diferente, tá ligado? De ter um filme de western misturado com ninja, ter filme de só western, tá ligado? Que pega a coisa do racismo, outro... Que é o Oito Odiados, né? Que eu não consigo nem classificar ele de tão foda que ele é, com tanta coisa que ele tem, tá ligado? Tem filme também de crime, né? O Cães de Aluguel, tá ligado? E porra, é basicamente isso, velho. Eu não vou me alongar tanto aqui. É Tarantino. Muito bem, então o voto do Wilde fica com Tarantino, porque ele não assiste Scorsese. Vamos pegar. Nossa, queridinho. Não, deixa ele. Hoje ele tá eu tô foda. Ele vai bater nele, ele vai entrar em coma. Ele tá fudido, e aí ele vai acordar do coma, eu vou bater ele de novo. Ele tá deixa ele pra São Paulo, viu? Safado. Por isso que aqui é cada um num lugar, tá ligado? Pra não ter esse tipo de morte. Cada um é uma família de um lugar, assim, né? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos pegar aqui agora o voto da Kel, que teve um probleminha no fone, então o áudio dela vai ficar um pouco diferente agora, não estranhem. Aí, próximo programa ela já tá com o áudio top de novo. Isso aqui é tudo roteiro. Coisa de roteiro, entendeu? Tudo pensado. Que agora estão em outro país. Inclusive, os gritos não. Tudo bem, não vou me alongar, então meu voto vai, obviamente, pro Tarantino. Afinal de contas, isso é muito Tarantino. Porque, cara, o cara tem o roteiro tão específico e tem umas características tão dele, tão marcantes, que quando você vê uma parada do Tarantino, você fala, isso é do Tarantino. Isso com certeza é do Tarantino. Não tem como, tipo, ser de outra pessoa. Não tem como. É muito característico dele. As pessoas, tipo, tanto que você assiste um filme do Tarantino, você, tipo, já espera certos elementos do roteiro. Como, por exemplo, qualquer filme do Tarantino que você vai assistir, por exemplo, o Tarantino vai lançar um filme hoje. A primeira coisa que, sei lá, pode passar pela sua cabeça é: caraca, qual que é a cena que não vai ter nada a ver, que o diálogo que ele vai colocar que vai ser muito foda, cara. Eu tenho certeza absoluta que isso vai passar na sua mente. Essa característica pra mim é o que faz do Tarantino ser o Tarantino, sabe? A questão dos roteiros. Então, o meu voto vai para ele. Muito bem, então o voto da Kel fica com Quentin Tarantino. E nessa categoria tivemos quase um massacre, né? Tivemos aí 5-1. Então, Tarantino levou. A série foi a única que votou no Scorsese, salvando aí o nome da máfia. Faço você rir? Eu estou aqui para te fazer rir. E devo acrescentar que eu fiquei um pouco surpreso com a sua altura agora pessoalmente. Bom, você é um sujeito baixinho, mas não tanto quanto um anãozinho de circo. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui para a próxima categoria. E a categoria é filme, cara. Ou seja, melhor filme. Eita, caralho! Caraca, já? Vai tomar no cu? Tipo, eu tava aqui. Detalhe. Essa não. Que não sabem. É que, tipo, as categorias que a gente recebe, elas vêm numa ordem. Só que na hora de votar, a gente vota em outra. Então, tipo, sim, você vem com toda uma linha de raciocínio assim. Não, pra essa tipo, vou falar dessa categoria isso, porque aí depois eu emendo com aquela outra, essa característica aqui. Aí o Febrino quebra tudo. Aí você fica como? Mas lógico, pra você poder improvisar. Né? É, olha aí. E meu objetivo é crescer, ficar grande, ficar adulto e as pessoas falarem, isso aí é muito febrinho. Tá merecendo. Mas é bom que a gente acaba melhorando o discurso antes da votação. É, o nego vem com o papinho pronto, chega aqui, pá! Na sua cara, Joe Pesci, you motherfucker, you. Vamos lá então, a categoria é melhor filme. Eu vou começar dando aqui o meu voto. Meu voto vai pro mestre Scorsese. Cara, Tarantino tem filmes maravilhosos, realmente. Eu amo todos. Tarantino é um dos poucos diretores assim que eu falo assim, caralho, eu amo todos os filmes desse cara. Sabe, isso é muito difícil de acontecer, né? Não só com o diretor, com o autor também de livro e qualquer coisa, né? Músico, é muito difícil você falar. Eu gosto de tudo que esse cara faz. Sempre tem uma coisa em outra que você não gosta, assim, e tal. O próprio Tarantino tem alguns filmes dele que eu não gosto. O próprio Scorsese tem alguns filmes dele que eu não gosto e tal. Mas, cara, Cassino não tem como, cara. Aquele filme ali, ele é muito mágico, assim, sabe? Tem tudo que eu gosto, tudo que eu amo, assim. Tem muita coisa da minha vida ali. As coisas que eu passei na infância lá em Osasco, as coisas que eu pensava, dos livros que eu li, das músicas que eu ouvia. Que, tipo, às vezes eu ficava ouvindo blues, pirando, e o nego tava lá ouvindo, sei lá, samba, e só eu ali, sabe? E, puta, cara, eu vejo aquele filme ali, cara, eu gosto demais. A atuação do De Niro, ela é maravilhosa ali, cara. Ela é maravilhosa. O cara, ele é simplesmente um homem de negócios, né? O que, lá no Bons Companheiros mesmo, eu acho ele atuação parecida, mas no Bons Companheiros, ele é um maluco do crime mesmo, né? Ele pisa na cara do maluco lá, quando ele e o Joe Pesci matam o cara lá no bar, né? Que o cara fala pra ele, pega lá a sua caixa de engraxar lá, e o Joe Pesci fica louco, volta. Mano, os caras chutam a cara do maluco. Ele dá um monte de tiro no cara no porta-mala depois, sabe? No Cassino não, ele é um homem de negócios. E essa quebra foi muito maneira, sabe? Puta, eu adoro esse filme, sou apaixonado. Toda a relação dele com a porra da Sharon Stone lá, ela louca, aquele maluco lá que é o marido dela, né, que é o maluco que é tipo um cafetão, né, que vai lá e rouba o dinheiro dela toda vez. Aquele cara fez um filme com o De Niro, era Uma Vez na América, eu não lembro o nome daquele ator, mas ele também é foda pra caralho. Meu, esse filme pra mim é uma ode ao cinema, assim, quem não viu ainda, assista Cassino. Porque é simplesmente fabuloso, cara. E o pior, Febrino, é que eu parei pra assistir antes nessa semana, antes da gravação, eu parei pra assistir de novo o Cassino. E porque a primeira vez que eu assisti ele, eu nem sabia que era Febrini. E eu vi muito isso também. Eu assisti esse filme e eu fiquei pensando... Que era Febrini? Isso é Febrini. É, eu assisti e sempre lembrava do Febrini. Caralho, eu queria discutir sobre esse filme com o Febrini. Enfim. Olha aí, muito bom. Esse filme é maravilhoso, cara. Puta que pariu. Um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Se juntar Cassino no Senhor dos Anéis... Da volta na terra de rolo Cassino de dos Anéis. Cassino dos Anéis. Então, é o Senhor dos Cassinos. É muito foda, porque, cara, ele é um cara. Ele é um cara, apesar dele ser um filho da puta, como eu também sou um filho da puta. Apesar, afinal de contas, nós somos seres humanos normais, né? Ele tem os demônios dele, desgraçado. Eu também tenho meus demônios que dariam medo até no Vaticano. Mas ele é um maluco que, dentro da loucura dele, ele é um cara muito straight ahead, assim, muito retinho, sabe? Ele é um cara meio, entre aspas, justo, apesar da loucura toda da máfia que tá ali por trás. Eu lembro de uma cena, não sei se vocês vão lembrar, que ele pega um lanche lá, um muffin lá, que tem um recheio de chocolate, um bagulho assim. Aí ele corta o dele, o cara corta o dele e ele fala assim, ó, no seu tem mais, isso é errado. E ele pega esses bolinhos, vai lá na cozinha do restaurante e fala assim, olha... A partir de hoje, tem que ter a mesma quantidade de recheio nos dois pãezinhos aí. Aí o cara fala, tipo, você tá ligado que isso vai levar um tempo do caralho. Ele fala, foda-se, tem que ter a mesma quantidade nos dois. É um, é o outro, é igual, é isso aí, tem que ser assim. Eu acho muito foda isso, tá ligado? Eu tento viver um pouco disso no dia a dia. Assim não é maravilhoso, cara. Muito bem, então, vamos aqui pegar o voto do Wilde. Bom, essa foi uma categoria foda pra votar. Eu passei meia hora xingando, caralho, meu melhor filme vai ser foda. Mas eu escolhi o Tarantino, porque volta um pouco da minha justificativa na outra categoria, na categoria anterior, dessa referência que ele imprime nos filmes deles, a referência de vários filmes, né? Muito filme trash, filme de 70, 80, lá do Estranho Exótico Oriente, tá ligado? Filme chinês, bizarro. Nego voando com guarda-chuva, trash, né? Disco, Cabo Fu, todo mundo amarrado em casa voando, tá ligado? O Tarantino tem muito disso, tá ligado? Eu gosto muito de filme trash. O Raul também, que eu tô ligado. Cara, eu voto nele muito por causa disso, tá ligado? Gosto muito dos filmes de Scorsese. Scorsese é foda. Eu me lembro que quando eu comecei a assistir Scorsese, eu fiquei maluco. Caralho, velho. A pegada do filme dele é totalmente diferente do que eu tinha visto, tinha assistido, já que eu gosto muito de filme blockbuster e eu gosto muito de filme ruim, tá ligado? Uhum. Aí você vê um filme de Scorsese que é bem naquela questão de filme arte, tá ligado? E você, porra, velho, uhum. É foda, tá ligado? Mas ainda assim, o Tarantino, ele vai mais nessa... da questão de melhor filme... Eu prefiro ele, tá ligado? Sim. Se eu fosse pra colocar um melhor filme dele, não sei se é obrigatório, mas eu acho que eu colocaria o Bastardos Inglórios. Muito foda, né? Filmão mesmo, cara. Do caralho mesmo. É um dos que eu menos gosto. Engraçado. E o pessoal gosta muito, não, muito. Eu gosto muito, mas tipo assim, é um ok, assim, tipo, gosto. Eu gosto muito dele, tipo, tem o vilão, né, o Hans Landa, ele é foda, tá ligado? Sim. É um personagem marcante do caralho. Eu gosto muito também de como ele faz a jogada entre os núcleos, tá ligado? Nazista, daqui a pouco vem Shoshana, aí daqui a pouco vem Brad Pitt, tá ligado? Com os bastardos mesmo, tá ligado? Toda a história, personagem que vai e volta, tá ligado? E sem falar de que, tipo, o final que é surpreendente, onde eles matam o Hitler, a metralhada num cinema pegando fogo, enquanto tá Shoshana indo. Aí você, caralho! caralho. Muito bem, então o voto do Wilde fica aqui com o Tarantino. Vamos pegar agora, então, o voto da Kel. Essa categoria, mano, que categoria do cão, velho, pelo amor de Deus. Isso é música para meus ouvidos. Ai, mano, enfim, eu vou votar no Scorsese, por quê? Olha aí, que surpresa, essa foi surpresa mesmo. Porque, por conta de tudo que a gente falou aqui, e do que... Na questão de que o Scorsese fala muito da vida e, tipo, de como a vida, ela é de verdade. Ela é um pouco mais escrachada, ela é tipo uma caricatura da vida, sabe? Só que ela é uma caricatura, tipo, que ressalta... Ela é realmente uma caricatura, porque ela ressalta ali os defeitos da vida. Você olha pra vida, assim, tipo, uma lente de aumento na merda, assim, inacreditável. Que você fala, puta que pariu. E o filme mais recente que eu vi é de Scorsese, que me deixou, assim, falando, não, mano, tem que votar nele, porque não tem como. Foi o Lobo de Wall Street. Porque é a vida do cara. Você sabe que aquilo é real. É baseado em fatos reais. Só que tá com a merda, tipo, no nível elevado a mais 10, tá ligado? Chega a ser excêntrico, pô, né, cara? É, um negócio que você fala... Tipo, é muito bizarro. Tipo, você vê cenas, tipo, dos caras no escritório com várias strippers fazendo, tipo, orgias romanas. Os caras no escritório tendo aquela conversa que vocês falaram que só o Tarantino tem. Não é só o Tarantino que tem, que o Scorsese tem uma maravilhosa aí. Os caras numa puta reunião discutindo se vão chamar um anão pra jogar num alvo ou não, e perguntando, sim, qual é o problema. Essa cena, é, por mais que ela seja, tipo, bizarra, mas ela tá dentro do contexto. Sim. Porque o filme todo é bizarro. Uhum. Agora, no Tarantino, tipo, você tem uma cena assim que ela destoa completamente do filme. Esse que é o, acho que é o ponto, assim, tipo, ela é meio que uma chave, tipo, pá, tipo, uma cena de corte completamente fora, tá ligado? Essa cena, ela é bizarra, ela tem esse toque ali do diálogo, mas ela tá totalmente ali, tipo, encaixada, sabe? Ela orna com o resto. Sim. E, tipo, só que a parada desse filme é que você fala, mano, isso tá tão cagado, isso tá tão errado, porque eu realmente acredito que a vida é assim. Eu realmente acredito que existe alguém que faz um negócio bizarro desse. Sim. É muito real, tá ligado? Tipo, o cara pegar, namorava a mulher do Ted, largou a mulher do Ted pra ficar com a mina gostosona e tal. Aí você fica, caraca, velho, isso é muito real. Isso, todo mundo conhece um caso de alguém que tipo, ficou rico e largou a mulher e ficou com uma outra mina, mas tipo, mais bonita, mais famosa e tal. Desgraçada essa cena de tensa também, né? Porque a mina fala, pô, eu ainda te amo, você ainda me ama? E o cara não responde, né, cara? E você fica, meu Deus, é cara, triste. Você tá tão errado. É triste. Você tá tão errado, mas tão errado que não... Se é, fosse colocar exato, você na gaveta das coisas erradas, você não ia caber, tá ligado? Exato. É foda. E aí, tipo, ao mesmo tempo que o cara, ele é muito, muito errado, tem umas cenas assim que você fica, porra, mano, o cara fez um negócio legal. Tipo, aquela cena que ele tá com a... Que tem uma das funcionárias dele lá, que ele chega e fala assim, é, você, eu lembro de quando eu te conheci, você tava com seu filho, tipo, trabalhando, ralando na lanchonete pra poder pagar os estudos do seu filho, você chegou pra mim e pediu um adiantamento de $5,000, o que é que eu fiz com você? Aí ela fala, você me deu 25 mil e, tipo, pra eu conseguir pagar a escola do meu filho, não sei que tal, o cara falou, porque eu confiava em você. Aí tipo, você fica, caraca, velho, enquanto, tipo, é líder, enquanto bizarro, é meio bizarro, né, mas tipo que nem o primeiro chefe dele era bizarro, mas enquanto tipo mente empreendedora, enquanto tipo formas de resolver maneiras de ganhar dinheiro, ele era muito bom, mas na vida dele era completamente errado, e aí você fica, putz, se eu fosse esse cara eu faria completamente diferente, sabe? E tipo, sim, isso às vezes é muito que o Scorsese traz, quando você vê outros filmes dele, você tipo, fica angustiado de querer entrar na parada e falar, para de ser idiota e faz as coisas do jeito certo, sabe? Sim. Isso com qualquer filme, até com o Hugo Cabret, que tipo, é um filme tipo, que também tem outra parada aí do Scorsese, que é tipo, dele conseguir fugir completamente dessa questão e fazer um filme tipo, pra criança, você fica assim, meu Deus, esse cara tá, sim, meu Deus, medo, né, tipo, filme Hugo Cabret, um filme com a criança de protagonista, você fala, Marcos Scorsese, né? Tipo, o Scorsese, você fica assim, epa, vai também. O que esperar, né, cara? Exato. Exatamente. E tipo, ele te surpreende e faz uma parada mega foda. Então, por isso que o meu voto vai para o Scorsese. Muito bem, então o voto daqui eu fico com o Scorsese. Vamos pegar aqui agora o voto da Sally Mustang. Essa categoria, né, ela é muito, é uma das mais assim complicadas de se escolher, né? Até porque tratando desses dois, qualquer filme é o melhor filme. e assim, Scorsese mexe muito comigo, principalmente por conta dessa parada de ser algo tão real. Igual o Raul falou, muito dos roteiros dele é baseado em algo, e às vezes baseado em algo real, em fatos reais. Então, aproxima muito a gente. Mas, como eu falei, Bastardos Inglórios foi um filme que mexeu muito comigo. Pode ter sido pela época que eu assisti ele, enfim, pode ter sido vários fatores. Mas é um dos filmes assim que eu posso assistir mil e uma vezes, eu nunca vou cansar, eu sempre vou me empolgar como se fosse a primeira vez. E é por isso que meu voto vai pra Tarantino. Muito bem, o voto da Celinda então fica com Tarantino. Vamos pegar aqui agora o voto da Grockzilda. O meu voto pra melhor filme vai pro Scorsese. Olha aí. É porque eu gosto muito do Rei da Comédia e eu acho que tipo, esse é um dos melhores filmes assim, que eu vi na vida, assim. E Taxi Driver também eu gosto bastante, que é um filme, um dos primeiros, assim, filmes mais diferentões que eu comecei a assistir, assim, tal. E eu me surpreendi muito com... aconteceu totalmente o oposto do que eu esperava do filme, assim. Ele não é nada do que eu imaginava, mas... mas, por outro lado, ele, tipo, supriu tudo que eu tava precisando ver, assim. E eu acho que o Scorsese, pode ser que tenha a ver por causa do tempo de produção, né? Que ele tem mais filme, mas eu acho que ele tem, tipo, mais filmes que eu gosto pra caralho. O Tarantino tem menos filmes que o Scorsese, talvez seja por causa disso. Mas se eu somar, assim, se eu fizer, tipo, sei lá, um top 10 de filmes de Scorsese e Tarantino, eu acho que vai ter mais filme de Scorsese, assim, uhum. Se juntar os dois, sabe? E só que o Rei da Comédia, ele tem essa coisa, assim, que eu não sei, me prendeu de alguma forma, mexeu com a minha vida de uma forma diferente. Porque os filmes do Tarantino eu gosto, mas é muito aquela coisa de terceira pessoa, de assistir e falar, tipo, ah, mano, igual vocês estão citando bastante aqui, essa coisa de caricatura, né? De olhar e falar, ah, isso é tipo, é escrachado, é uma coisa bem cinematográfica mesmo, né? É aquela coisa... Que afeta a minha vida, que faz eu pensar em algumas coisas, mas depois que o filme acaba ali, sabe, beleza, acabou ali o filme, assim, eu gosto dele como diretor e tal, mas os filmes do Scorsese, eu acho que eles impactam de uma forma mais profunda, eu acho que um bom filme faz isso, assim. A reflexão posterior, melhor, né? Sim, sim. Eu acho que se for pra juntar, tipo, tópicos que fazem um filme ser melhor, ser foda, eu acho que esse é um tópico importante, essa reflexão, né? Pra julgar se um filme é muito foda. Então, eu acho que por isso que vai pro Scorsese. Muito bem, então. O voto da Grockzilda fica com o Scorsese. Vamos pegar aqui agora o voto do Raul. Essa é categoria fode a bunda mesmo, hein? Categoria fode a bunda. Então, o que eu tenho a dizer é assim, Scorsese me fez conhecer cinema, mas Tarantino me fez querer fazer cinema. E esse que lindo! Bonito, né? É verdade. E esse filme foi o que eu falei, eu quero trabalhar com isso, que é o filme, é o Kill Bill, que é o filme que eu mais gosto, cara, que eu assisto sempre quando passa, quando não passa também eu assisto. Que foi, esse filme, eu gostei muito dele, muito por causa das coisas que eu desconhecia. Que é um filme que te mostra o Ennio Sparghetti, filme de Kung Fu da década de 70, filme de terror italiano. Então, muita coisa que eu via lá, era coisa que eu falava, de onde que vem isso, cara? E fez um filme que me fez querer conhecer esse universo, o exploitation, e o universo que o Tarantino gosta, querer pesquisar e ir atrás. E isso me deu muita... me ajudou bastante, né? Porque fez me conhecer um universo que eu não tinha a mínima ideia do que era. E o que o Bill é tipo, ele consegue trazer tudo isso e continuar foda. E sim, normalmente os roteiros do Tarantino é sempre vingança, né? Então é uma história de vingança. E isso, mano, ele consegue misturar tudo isso, história de vingança, coisas de filme terror, de western spaghetti. E, cara, eu ficava, tipo, alucinado, falava, caraca, que foda, eu assistia, eu querendo ter esse universo, conhecer mais sobre tudo aquilo, sobre o esquadrão, né? Conhecer as missões do esquadrão, conhecer antes dela morrer, né? Depois viver de novo, conhecer ela dentro do esquadrão, conhecer aqueles assassinatos que uma das personagens fazia. Sim. E, cara, é um filme que, puta que pariu, que foda, meu Deus do céu. É gigante, né? Você vê assim, você fala, caralho, cada personagem aqui tem uma história muito louca, né? Exato, e sim, você fala, mano, eu quero mais disso. Toda vez que eu assisto, eu sempre fico pensando, quero mais, quero. Mas, e né, eu espero que um dia ele disse que até lançar a terceira parte, eu espero que ele lance, né? E, cara, é isso daí, é Kill Bill, por causa que, putz, não tem nem o que dizer, é o filme que eu mais gosto do Tarantino. E eu gosto muito dos filmes do Scorsese, eu fiquei até em dúvida em escolher entre Toro Indomável, qual que eu mais gosto do Scorsese, e esse daí, mas, cara, por causa que me pegou de um jeito o filme do Kill Bill, eu escolho o Tarantino. Muito bem, o voto do Raul fica com o Tarantino. Você viu a declaração que o Tarantino deu esses dias, Raul, falando que talvez ele vai se aposentar? Ele disse que no décimo filme ele ia se aposentar. Uhum. E aí, como que você ficou? Fiquei tristão. Acho que eu nem lembro, cara. Eu fiquei, tipo, tava chovendo, eu fiquei olhando pra chuva e falando, não, não, não. É foda, né, cara? Até eu que não sou esses fãs todos, assim, Mas, pô, de conhecedor de cinema... Acho que ele tá tirando, ele tá fazendo pegadinha. Não é, porque as referências dele e as coisas que eles fazem é isso que a gente tá falando aqui, né? Trazer aquelas coisas antigas pra cá. E tem muita gente que não entende. Por exemplo, Oito Odiados foi um filme muito criticado. Extremamente criticado, sabe? E ele deve ter sentido esse baque, né, cara? Apesar de ser um filme maravilhoso e o caralho, mas pra galera que só quer ver Marvel no cinema... Pau no cu da crítica, mano. Pau no cu, véi. Eu não acho que Tarantino tenha sentido esse baque. Pra mim, Tarantino é isso, véi. Pau no cu da crítica, tá ligado? Mas não é, Will. Se você vê a declaração dele lá, você vê, ele fala que ele tá sentindo que as referências dele estão ficando ultrapassadas. Pra gente, isso não é, porque a gente quer realmente essas referências, a gente quer mais de Tarantino, sabe? É, mas esse me lembra até uma coisa que ele falou, que ele falou que ele quer que, foi quase exatamente daí, né, que ele falou, mas é de outra frase, que ele falou que ele quer parar antes de que os filmes dele, ele, tipo, pegue um que ele fala, putz, isso não queria ter feito esse filme, antes de envelhecer, que nem a frase do The Who falou, né, eu quero morrer antes de envelhecer, é isso mais ou menos, ele quer parar antes que o bagulho fique... É Pelé, né, aquele esquema do Pelé, tipo, parar no auge pra ficar conhecido pra sempre como o cara foda. É, exato. Luz, né? Tipo o De Niro, né, podia ter parado. Já. Nada, Denílio é maravilhoso. Denílio é maravilhoso até hoje. Nossa! Irmão bom, nossa, é o dentinho, mano. Porra, maravilhoso. Que é isso, mano. Aquele filme que ele tem até na Netflix lá, Punhos de Ferro, Punhos de Aço, que ele faz o treinador de um pugilista. Nossa, é maravilhoso. É, cara, eu tava até falando pra Kevin esses dias. O maluco vai lutar lá no ringue, quando volta, o Denílio penteia o cabelo do cara. O cara vai lutar, quando volta, o Denílio penteia. O cara, que porra é essa que você tá penteando o cabelo, né? Na hora que eles estão no avião lá. O Denílio fala, meu, você vai pro assalto. Tal, lutou aquele round, você volta, todo cagado. O maluco vai pro corner dele todo cagado. Eu ajeito você, você volta pra luta como se você tivesse acabado de sair do chuveiro. O cara fala, meu, não tá adiantando nada o que eu tô fazendo. Eu tô espancando o cara e ele volta inteiro, todo bonitinho, penteado. É muito foda, cara. Mas muito bem... Essa categoria deu um empate. Olha aí, senhoras e senhores. Ai, meu Deus! Graças a Deus, né? Faço você rir? Eu estou aqui pra te fazer rir. E devo acrescentar que eu fiquei um pouco surpreso com a sua altura agora pessoalmente. Bom, você é um sujeito baixinho, mas não tanto quanto um anãozinho de circo. Vamos aqui agora pra categoria imersão. Eu vou começar dando meu voto aqui, vocês se matem. Meu voto fica com Tarantino, cara. Por quê? Tarantino. Vamos lá. O Tarantino, cara, tem toda essa coisa lúdica que a gente falou, né? De que, pô, corta o braço, voa, aquela parada toda, não sei o que lá e tal. Uma coisa que o Scorsese não tem tanto, porque é uma coisa mais real, né? Lógico, tem sangue pra caralho, às vezes em exagero e etc. Mas você percebe que não é cartunesco, né? Não é assim tão cinematográfico quanto o do Tarantino. O foda do Tarantino, na minha humilde opinião, sobre a imersão, é que eu realmente me sinto lá dentro do filme, cara. Os filmes do Scorsese, eu me sinto assistindo, tá ligado? Eu me sinto muito assistindo aquela história, presenciando aquilo e etc, né? Acompanhando, assim, meio que de fora, sabe? Principalmente na narração. Quando tem a narração do cassino, que é maravilhosa, eu me sinto meio que, pô, eu tô vendo a história desse maluco aqui, sabe? Eu tô vendo o que tá acontecendo e tal. Com o Tarantino, eu me sinto na cena, cara. Eu me sinto na cena. Quando eu vejo Cães de Aluguel, eu me sinto ali dentro daquele galpão. Parece que eu tô ali com os caras, tá ligado? Todo cheio de sangue. E eu fico pensando, mano, se eu fosse atirar em alguém, quem que eu ia atirar? Tá ligado? Antes de você saber quem é o filho da puta, né? Eu já falei, meu, eu já tinha matado esse. E aí eu ia fugir por aquela rampa que tem aí em cima. E tem uma entrada que ninguém entra naquela porra. E se vier alguém dali, não sei o quê. No Oito Odiados, eu pensei a mesma coisa. Eu tava lá dentro daquela casa com eles. E é uma imersão tão desgraçada que você fica tenso. E você fala, meu, quem é o cara? O filho da puta aqui. Em quem que ele ia atirar? E eu já pensei, o primeiro cara que ia matar é esse cara que fala que é o xerife. Que isso aí não é xerife porra nenhuma, esse cara Zé Ruela desse jeito. Tem uma imersão muito grande. Eu, quando assisto Scorsese, eu não me imagino lá dentro. Eu não consigo me imaginar, pô, tô lá no cassino jogando, ou tô lá no Bons Companheiros matando alguém, sabe? Também, você ia estar morto se você imaginasse. É, né? Ou no Taxi Driver, eu não consigo me imaginar. Por quê? Porque o Scorsese passa uma reflexão tão desgraçada que ao mesmo tempo que você tá assistindo o filme, você tá pensando na sua vida. Quando você pensa na sua vida, é difícil você entrar dentro do filme dessa maneira que o Tarantino faz, sabe? Quando você assiste o Tarantino, a tensão é tão grande, é tão miserável, cara, que ela te puxa lá pra dentro e você, por um instante, nem que seja pelo tempo do filme, esquece um pouco da sua vida. E você só presta atenção naquelas vidas, tá ligado? Isso pra mim, cara, é maravilhoso em matéria de imersão. Então meu voto fica com Tarantino. Vamos pegar aqui agora o voto da Sally. Ah, sabia. Tava sentindo. Que isso? Porque o que eu tenho pra falar é totalmente o contrário que o Febrini falou, sabe? É, tipo, eu vejo muito em Tarantino essa parada da surpresa. Você tá sempre, a cada minuto do filme, você está disposto a ser surpreendido. E é isso que acontece. Por exemplo, Bastardos Inglórios, né? Já falei aqui, é um dos filmes que eu mais amo do Tarantino. É o filme que eu mais amo do Tarantino. E, tipo, a imersão dele é muito foda. É, tipo, por exemplo, na cena do urso, quando ele aparece e o taco batendo dentro do túnel lá e vai chegando... E vai aumentando. Não chega nunca, né? E você, caralho, meu Deus, não chega nunca. E não chega nunca, tipo, ele tava lá no, na China, ele tava lá na Itália. Batendo e chegou. E atravessou aquilo batendo o taco na parede, mas enfim, isso é muito foda, isso vai te empolgando muito, mas isso não faz eu, sei lá, me sentir dentro da cena, sabe? Eu simplesmente fico ali na expectativa, querendo que ele apareça logo, como espectador mesmo. E já Scorsese, não, Scorsese, eu me vejo totalmente na história, eu me vejo, sei lá... Ah, isso daí poderia ser, tá acontecendo com o meu vizinho, e eu olhando aqui de lado tudo que tá acontecendo na vida dele. E assim, isso não é só com filme, eu me sinto muito dentro de todos os filmes que eu já assisti de Scorsese. Não assisti todos, mas já assisti muitos durante a minha vida. Foi assim, acho que de diretor que eu conheço, que eu sei que eu assisti vários filmes, esse... E Tarantino são os únicos que eu realmente noto isso. E é por isso que meu voto vai pro Scorsese, porque ele tem essa parada de ser real, sabe? Não é aquela coisa que a qualquer momento você pode ser surpreendido. É aquela coisa que você poderia realmente estar vivendo. E eu me vejo muitas vezes em alguma cena, em algum momento, em algum discurso, ou escutando isso, sendo a pessoa que, por exemplo, eu poderia ser o Jerry enquanto ele falava alguma coisa, de querer me convencer a contratar ele, e o que que eu faria? Será se eu contrataria ele naquele momento ou mandava ele se catar como qualquer outro? E é por isso que o meu voto vai pro Scorsese. Muito bem, o voto da Sally ainda fica com o Scorsese. Vamos pegar agora o voto da Kel. Bem, pra esse voto, eu pensei muito no filme, né, que eu falei do Lobo de Wall Street, né? Uhum. Que, tipo, porra, tipo, tem cenas lá que eu falei, meu Deus, eu tô sentindo, passou uma teta aqui do meu lado, isso não é legal. Aquela cena do avião, né? Caralho, que imersão foda. Que imersão. Esse 4D é aí, meu. Tá em Egito teta também. A gente tá querendo uma imersão dessa, velho. Aquela cena do avião tinha teta pela turbina, né, velho? Nossa, cara, assim, tipo, cocaína, eu falei, mano, eu tô sentindo do cheiro aqui, meu olho tá vermelho nessa porra. Pô, aquela cena que ele cheira de dentro de um tubo, né? É maravilhoso aquilo ali, cara. Vai tomando cu. Mano, o cara conseguiu cheirar cocaína de todos os jeitos e formas. Na buceta do amigo, né, cara? Então... Do cu da mina. Em tudo que é lugar, velho. Meu Deus. O Febrinho falou da cena, né, que ele... Que a mulher dele aparece e tal. Antes da mulher dele aparecer, ele tava jogando cocaína no peito da outra e cheirando. É verdade. E, tipo, ela abre a porta, tá ele com a cara enfiada no... Tipo, toda branca de cocaína, com a cara enfiada no peito da outra. E ela, tipo, que bonito, hein? Que será mais linda? Será mais linda. Caralho, esse maluco com o cheirador. Ele só perde pro Val Pacino lá, cara, no Scarface lá, porque lá é grotesco. Mas esse maluco é um cheirador. Nossa. Desgraçado, cara. Meu Deus. Cara, é muito bizarro. Tipo, o Tarantino, acho que talvez, por eu ter conhecido ele já com todo esse estigma de, caraca, o Tarantino, hein? Que esse aqui é muito Tarantino, esse Tarantino aqui, olha esse filme do Tarantino. Toda vez que eu vou assistir um filme do Tarantino, eu fico assim, esse aqui é um filme do Tarantino, estou assistindo um filme do Tarantino, esta cena aqui, Tarantino? E, tipo, eu não consigo tirar o Tarantino do filme. Desvencilhar os dois, assim, tipo, filme... Até porque ele era seu amigo de escola, né, como você já falou. É. Claro. Nunca esqueçam disso. Eu fico olhando as cenas, olha aqui, essa cena, eu que ajudei ele a pensar na cena. Aí eu não consigo. É, e aí eu não consigo tirar, desvencilhar, tipo, que eu tô assistindo um filme do Tarantino. E tipo, enquanto o Scorsese, eu tô vendo, tipo, O Lobo de Wall Street. Eu tô vendo esse filme, eu estou vendo este filme. Eu tô vendo o Hugo, eu estou vendo o Hugo Cabret. Eu tô vendo Taxi Driver, estou vendo Taxi Driver. Não tô vendo, tipo, o filme do Scorsese, Taxi Driver. O filme do Scorsese, O Lobo de Wall Street. Tipo, meio que na minha mente, quando eu tô vendo coisas do Tarantino, eu fico esperando os elementos de roteiro, sabe? Tipo, eu fico, ah, esse diálogo aqui, hein? Muito Tarantino! Tarantino, estudamos juntos na quinta série. Tipo, fico pensando assim, sabe? Então, pra mim, então, meu voto pra imersão vai pro Scorsese por conta disso. Tu até me lembrou uma coisa aí, tu falando do Lobo de Wall Street. Quem nunca se sentiu dançando com o Leonardo DiCaprio naquela cena que ele tá dançando muito loucamente e tal? Ah, eu me senti dançando lá no Pulp Fiction. É, também, é bom. Muito bem, o voto da Kel fica com Scorsese. Vamos pegar aqui então o voto da Grockzilda. Show. Então, eu acho que essa categoria foi uma das que eu não tive muita dúvida, assim. É, meu até voto vai pro Scorsese. Ô, como assim? Plot twist, tá ligado? Você acabou de levar um tiro na cara dentro do elevador. Foi tão surpreendente quanto o roteiro do Tarantino. Mas então, cara, imersão vai pra Scorsese. Eu acho que justamente por essa questão que a gente tá falando, o cast inteiro dele trabalhar com o real. Então o Tarantino é tipo assim, o Tarantino pra mim é tipo um gibi action comics, e o Scorsese é tipo uma coisa mais, sei lá, romance policial, sabe? É, ele trabalha muito com o real, então é tudo mais palpável. É tudo. Quando eu vejo Scorsese, é tipo, mano, isso realmente podia acontecer aqui na minha rua, sabe? E o Tarantino não. O Tarantino é sempre uma coisa, tipo, mano, lá no faroeste, lá na... Sei lá, parece sempre mais distante ou num universo paralelo, alguma coisa assim. Quando o cara dá um tiro, o cara voa 8 metros, e você fala, bom, eu acho que ele não ia voar tanto assim. É, então, já o Scorsese não. Então eu acho que por causa dessa questão do real, eu acho mais fácil me colocar nas obras dele. Então imersão vai pro Scorsese. Muito bem, o voto da Grock ficou com o Scorsese. Vamos pegar agora o voto do Raul. Isso aí, muito pessoal já falou aí que eu ia falar, mas eu só vou adicionar algumas coisas que eu já falo agora que eu voto no Scorsese. Olha aí, cara, assim, que massacre da porra é esse? Foi que nem a do roteiro, é vingança, vendetta! Né? E assim, eu coloco o Scorsese muito por causa que além dele, o pessoal falou, né, ele é muito mais real, assim, as coisas que ele faz é mais fácil de acontecer do que o Tarantino, as coisas que normalmente o Tarantino faz mais cartunesco, né, então é um pouquinho mais difícil a gente se sentir, tipo, ah, no faroeste a gente dá um tiro e alguém, a pessoa voa 8 metros, ou as coisas que o Bastardos Inglórios faz, né, tipo, matar o Hitler, porque devia ter acontecido isso, mas infelizmente não aconteceu. Aí... O que acontece é que uma coisa que eu gosto muito do Scorsese, que ele sabe fazer bem, e isso dá uma imersão muito grande, é colocar a cidade como se fosse um personagem. Cara, você se sente como se estivesse em Nova York nos anos 70. No Caminhos Perigosos, no Taxi Driver, né? E isso é uma coisa que eu gosto bastante, que poucos diretores fazem isso, né? Colocar a cidade como se fosse um personagem também. Acho que, de cabeça, lembrando assim, é o Woody Allen, que também sabe fazer bem isso. Então, mano, não só Nova York, também Boston, nos Infiltrados também faz isso, mas principalmente na Nova York ele cresceu. Então, como ele conheceu tudo aquilo, ele também mostrou pra gente conhecer junto com ele, o que mais ou menos ele via naquela época, né? E não só isso, também a questão do catolicismo, então dá uma... Tudo que ele via, ele colocou junto no filme dele. E isso é bem legal, isso dá uma imersão muito grande e muito mais real. É aí por isso que eu escolho no Scorsese. Muito bem, olha o voto do Raul no Scorsese aí. Vamos pegar agora o voto do Wildeira, cara. Chegou a minha vez. Então, é o seguinte. Imersão, nessa parte da imersão, eu tenho um pequeno problema com imersão de filme. Porque É, eu sou daquele. Eu sou daquele tipo de pessoa que, tipo, assiste um filme e quando eu gosto muito, eu fico meio que vivendo o filme depois, tá ligado? É, cara. É, já adiantando que eu vou votar no Scorsese. Eita porra! Vendetta! Tomou mais tiro agora do que aquele o Sony lá no Poderoso Chefão. Pois é. Não, e o seguinte, eu vou até revelar aqui, porque eu tinha votado no Tarantino antes. Só que aí eu vi que eu tinha que mudar alguma coisa nos meus votos, tá ligado? Mas aí eu, bom, mudei esse e eu tava pensando agora no que eu ia falar e tal. E eu, caralho, velho, não. Scorsese vai ser realmente o melhor voto mesmo. Eu não estou mais arrependido de ter mudado. É, que, tipo, tem tudo que vocês já falaram da questão de... Que Scorsese é mais real, tá ligado? Acho que ele trabalha muito no real. Eu achei que ele trabalhava no dólar, mas como Jéssica... Eu fiquei pensando nessa porra dessa piada, mas eu não. Essas horas da noite, no domingo. Aí, enfim, e outra, eu acho muito, muito o filme do Scorsese, ele é muito visceral, tá ligado? Tem toda aquela parte, é muito tenso. Tem muita coisa no filme do Scorsese que é tensa, tá ligado? E aí eu me ligo muito nessa tensão, tá ligado? E sem falar daquele de que, tipo, eu acabo vivendo o filme. Cara, quando eu assisti Taxi Driver, eu fiquei com aquela frase, aquela hora que ele tá andando de táxi, né? Claro, Taxi Driver. Mas ele fica falando, ah, não, que essa cidade tá uma desgraça, só tem viado, ladrão, assassino, e que ele fala um nome de um monte de qualidades negativas pra galera, tá ligado? E, tipo, na época que eu assisti o filme, eu ainda fumava, tá ligado? E eu ficava na janela do busão, olhando assim, lá no centro do Recife, olhando, essa galera, essa cidade tá uma merda. Nossa, velho. De assassino, de não sei o quê. Não, e faz todo sentido, porque ele fala, né? Vai vir uma chuva e vai lavar essa porra toda. Imagina o Wilde lá em Pernambuco, que não chove nunca. Ele fala, vai vir uma chuva, mas não vem nunca. E aí depois eu descia do busão, acendia o cigarro e eu ficava pensando naquela merda, tá ligado? E depois eu, caralho, esquece esse filme! Aí eu queria comprar uma arma pra matar o presidente. Eu não estou mais em Taxi Drive nesse momento, não vou matar ninguém. Bus Driver, né? O Wilde vai lançar aí, vai ser a nova versão. Muito bem, o voto do Wilde fica com o Scorsese. Foi um massacre aqui agora, cara. Foi uma surra do Joe Pesci no Tarantino, que só eu votei. Faço você rir, eu estou aqui pra te fazer rir. E devo acrescentar que eu fiquei um pouco surpreso com a sua altura agora pessoalmente. Bom, você é um sujeito baixinho, mas não tanto quanto um anãozinho de circo. Então é o seguinte, senhoras e senhores. A gente tem dois empates. Uma categoria pro Tarantino e uma categoria pro Scorsese. Agora vai ser a hora do desempate. Vamos aqui para a categoria música, a relevância da música, né? A utilização da música, como que os diretores trabalham agora, agora música. Agora é massacre, massacre. Ou não, né? Vai que surpreende. Olha aí, né? Então vamos lá, vamos começar então pegando o voto da Kellen. Eita porra. Toma na sua cara. Pô, a gente tá aqui falando muito das características exclusivas do Tarantino, né? Não exclusivas, mas marcantes. E a música, ela sempre foi uma característica muito presente nos filmes dele. Então eu não podia deixar de dar o meu voto pra ele. Peraí, pã. Vamos lá. Falou que ia ser um massacre. Será? Não sei. Mas, tipo, a música sempre complementa e, tipo, ela sempre destoa do que tá acontecendo. Tanto que uma das cenas marcantes que eu falei aqui, que foi a minha cena que mais marcou, que é a cena da orelha lá do Cães de Aluguel. Que o cara, tipo, tá lá, tipo, opa, aqui, lá, lá, lá, vou cortar sua orelha. E, tipo, coloca uma baita de uma música, tipo, alegre e feliz e tal. Assim, tipo... Pô, aí, tipo, destoa completamente. Django aí, que foi um dos filmes mais recentes dele, tipo, o cara coloca hip hop, tipo, no meio do faroeste, que caraca, meu. Vários esses elementos, assim, de música, ele brinca muito, que e são coisas que enriquecem muito o filme. Então é por isso que o meu voto vai para o Tarantino. Muito bem, o voto daqui eu fico com Tarantino. E eu já dou meu voto na sequência aqui. Eu voto no Martin Scorsese. Eita porra! E lembrando, deixa eu livrar logo meu rabo. E realmente, o Tarantino usa bem a música desse jeito que a Kel falou. E lógico que ele tinha que puxar isso de alguém. E isso é uma grande referência ao próprio Scorsese. Que o Scorsese já fazia isso aí há mil anos, cara. Tem cenas marcantes, fantásticas do Scorsese. Principalmente, uma coisa que eu acho fantástica, cenas extremamente violentas, grotescas, de morte, de pancadaria, o caralho, com uma puta música feliz de fundo. Tá ligado? No Bons Companheiros você vê muito isso, aquela música do Tony Bennett, né? I drag the dark with it. Cara, aquilo rolando, os caras matando o nego. Aí você vê no cassino, passando aquele dinheiro, aquela porra, eles roubando os jogadores e tocando aquela música, um blues, assim, muito louco de fundo, sabe? É fantástico. No próprio Lobo de Wall Street, cara, tem cenas maravilhosas, assim, que a música de fundo complementa a cena. E não só a música, como a falta dela. O Scorsese usa o silêncio, que eu até mencionei aqui, de uma forma muito maravilhosa. Naquele diálogo clássico lá do Joe Pesci, que ele fala, pô, como assim engraçado? Você me acha engraçado? O que que eu sou engraçado? Sei o que, sei o que. Ele fica, tipo, uns 5 segundos, silêncio total. O restaurante inteiro para. O restaurante não é só a mesa deles, né? O restaurante tem uma caralho de gente, de mesa, de música, para tudo. E aquilo faz parte da parada. E aí depois ele fala, ah, não, é só uma brincadeira. Todo mundo começa a rir, e aí a música volta, e você fala, cara, foi tão tenso que até a música parou. E aí a música volta, depois eu falo, não, cara, tá tudo bem, sabe? Eu acho o Scorsese genial nesse quesito, e meu voto fica com ele, até engasguei. Emoção. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui, então, pegar o voto do Wilde. É o seguinte, eu vou votar no Tarantino. Eita, pô! Eita, Giovana! Valeu, falou, drop the mic. E vai embora. Não, é o seguinte, o Scorsese, ele é foda na utilização de música. É, eu gosto muito da questão de blues, jazz, até que, tipo, consegue engrandecer ainda mais todo o universo dele de gangster, de crime e tal, que, assim, dos filmes dele, dos vários filmes dele, a maioria do que eu assisti foi de gangster, de máfia e de crime, tá ligado? E eu acho muito foda isso. Só que, tipo, o Tarantino, ele consegue, eu acho que ele consegue ir pra estilos muito diferentes, tá ligado? E às vezes a música é muito diferente do que você escutaria normalmente. E ele pensa, pra mim, tipo, é aquela questão dele pensar fora da caixa, tá ligado? Onde, tipo, tá na cena e vem aquele rock bem praiano, tá ligado? É, de um lado, ou a questão do hip hop no filme do Django, tá ligado? Que, por sinal, a trilha sonora do Django é maravilhosa. E eu lembro que eu baixei o soundtrack e eu ouvi pra caralho, velho. Tem um mashup de Tupac com James Brown. Que puta, aquela música é foda, tá ligado? E é isso, velho. Tarantino, música e falou. Muito bem, a desconstrução, né, cara? Ele promove uma desconstrução fodida, né, cara? Realmente, isso aí é muito fora do Tarantino. Muito bem, o Wilde fica aqui com o Tarantino, amigo da Kel. Vamos agora, então, pegar o voto da Sally Mustang. Meu voto, né, tipo, eu acho que não é surpresa pra ninguém, porque eu me empolguei na hora que o Febrini tava falando, então meu voto vai pro Scorsese. Eita, cara! Muito pelo que o Febrini falou. Muito pelo que o Febrini falou, tipo, me marcou muito a cena do cassino que começa a tocar o blues e eu sempre lembro disso, e sempre vejo a música junto. Lá tem uma cena muito foda em O Lobo de Wall Street, que é quando ele, o Jordan curso bem foda e começa a tocar uma música, tipo, uma música assim que, sei lá, eu veria um grupo de amigos adolescentes na rua andando, brigando, pichando muro, que é, eu nem lembro o nome da música, acho que é Hey Mom, que começa uma gritaria e aí a música, ela vai subindo o nível dela e vai ficando mais rápido. Uhum. E a cena vai junto, tipo, as ligações vai no escritório vão aumentando e tal. E a música encerra com, tipo, junto com a cena, que é o sininho tocando, dando, tipo, falando que encerrou os dias de ações, de venda de ações, e isso é muito foda. Ele faz isso em várias cenas, em vários filmes, é sempre essa parada assim de você conseguir imergir muito mais na cena por conta da música, e é por isso que meu voto vai pra Scorsese, não tirando o mérito de Tarantino, que também é muito foda, é, não só a questão de música, mas a trilha sonora toda em si. Ele consegue trabalhar muito bem, mas Scorsese mexe mais comigo. Muito bem, o voto da série então fica com Scorsese. E novamente ele usando o silêncio, né, série, nesse filme. Naquela parte que ele vai lá falar pros caras, ó, gente, eu vou sair fora. É uma tristeza desgraçada, todo mundo quieto e ele lá, né, eu vou sair, não sei o quê, e pã. Não precisa pouco... nem de música triste, né? E daqui a pouco ele fala, quer saber? Eu não vou sair porra nenhuma, não. E pá, e a música foda-se. Vem e todo mundo... Puta caralho! Muito foda. É, mano, muito bom, muito bom. Muito bem, vamos aqui então pegar o voto da Grok. Nós, então. É, o meu voto vai pro Tarantino... porque assim, o Febrini até citou que o Tarantino, ele é um aluno do Scorsese, então ele faz o bagulho que o Scorsese já fazia, mas me marca mais o Tarantino. Eu acho que a música é mais presente, não só nos filmes, mas assim, na vida do Tarantino, ele tem essa coisa muito forte. Acho que um filme que a gente quase não falou aqui do Tarantino, mas que eu gosto muito, que o Raul, eu sei que gosta pra caralho também, que é o Death Proof, né, que é a prova de morte. E a música, tipo, é muito, muito, muito pesada. Tem, tipo, as cenas do bar, que tem uma jukebox lá, que reza a lenda, que era, tipo, a jukebox do Tarantino, que ele colocou na cena lá e tal. E o que o Wilde falou também da trilha do Django. Pra mim, essa trilha é uma das coisas mais geniais que o Tarantino já fez, assim. Django é o meu filme favorito dele, e também por causa da trilha. Então tem, tipo, muita coisa que eu já escutava e que vem na trilha que eu falo, caralho, ele não fez isso. Não, ele não fez, tá ligado? A cena que eu acho que é a coisa mais destoante, bizarra, e que ele consegue fazer, e que eu fiquei, mano, como que pode? Que é aquela cena que tá tocando, tipo, Rick Ross, assim, que é um repão da porra, tá ligado? Só que a cena, seu ouvido tá numa coisa, seu olho tá em outra, assim, é bizarro. E a cena é a Brunhilda vindo, assim, num campo, com vestido amarelo, assim, lindo, tipo, no vento, assim, nos campos e tal. Aquela coisa, ela olhando, assim, com aquele olhar apaixonado, um sorriso super meigo. E, tipo, tá tocando Rick Ross, mó música de gueto, assim, tipo, pesada, tá ligado? E você fica, mano, como que ele pensou em meter esse rap nessa cena e deu certo, tá ligado? E ficou bom, assim. Então, eu acho que só por Django, lógico que tem todas as outras, são fodas, mas, assim, só pelo Django, ele já merecia essa categoria, assim, que eu acho do caralho. Uhum. Mas é muito difícil essa categoria. Apesar da que eu achar que seria um massacre, né? os dois usam muito César, bem, cara. Né, cara? Sim, o Tarantino, aquele subiu clássico lá, né, cara? Sim, sim. Mano, isso aí é maravilhoso, nossa, né, cara? Não, a cena do Johnny Boy em Mean Streets, ele entrando com as mini tocando Rolling Stones, assim. Ah, dando aquela dançadinha, sabe? Tipo, né? Nossa, é genial, velho, genial. Ai, ai. Muito bem, senhoras e senhores, a situação é a seguinte. Nós temos dois empates. Pode, Raul. Uma categoria pro Tarantino, uma categoria pro Scorsese. Nessa categoria, que é a última, nós temos um voto... aliás, dois votos pro Scorsese e três votos pro Tarantino. Raul agora pode empatar ou pode, né, dar a vitória aí pro Tarantino. Raul está nas suas mãos, deixando bem claro que quem ganhar quer dizer que o Raul odeia o outro, então, por favor, dê o seu voto. Vai tomar no cu! Raul, quero mais fácil. Caraca, eu voto no Marte Tarantino. Pronto, acabou, foi empatado. Escortino. Caraca. Tarancés. Eu tô me sentindo, sei lá, cara, uma sensação estranha, como se tivesse que salvar uma criança e um cachorro. Vamos lá. Erra o voto. Então, assim, é legal que os dois, eles têm muito... o gosto musical deles são muito similares, né? Eles variam bastante. O Scorsese, ele é legal dele, que ele, eu chamo ele de músico de décadas. Porque ele, cara, ele pega a música desde os anos 50 até a música atual, tá ligado? E sim, consegue fazer isso bem, fica bem legal. Porque ele mistura... Coloca Tony Bennett, The Marvelettes, Etta James, Talking Heads, Van Morrison, U2. E, mano, e principalmente o Rolling Stones, né? Que é a banda que ele... Que é uma das bandas favoritas dele. Favorita dele. Isso é bem legal, entendeu? Encaixa bem. Só que o que... Aí ai, que não. Quando vem o Mas, assim, meu Deus do céu! Eita, pô! Mas, por causa que... Eu escuto o Tarantino por causa do time, cara. Puta que pariu! Fomos traídos, senhoras e senhores. Ai, olha aí! Quer dizer que o time sem camisa ganhou, foi? Foi o time estrela, não sei. Vai, Raul, conclua a sua traição. O Scorsese vai ficar sabendo disso, viu? Não, não, não conta nada. Apagou, hein? O Cash apagou aqui, vou hackear aqui, apagou, ninguém viu. Gente, escuta aí, esse programa aí, e depois você... apague, por favor. Eu escolhi o Tarantino muito por causa do time, que o pessoal tudo falou aí, né? Ele, os dois, normalmente o time do que o Scorsese usa é um time que encaixa bem, só que ele encaixa naquele momento. Por exemplo, música com máfia, música clássica normalmente encaixa bem com música de máfia, né? A gente vê no Tempo Poder do Chefão e cantando música italiana, mas é aquela música clássica, né? E até um cantor lá do Poder do Chefão, que eu não lembro o nome dele, que é até amigo do Dom, que ele lembra bastante, né? Estilo do Tony Bennett, que é aquele estilo mais Frank Sinatra e tal. E normalmente encaixa. O diferente do Tarantino é que ele coloca as músicas que ele nunca imaginaria naquele momento. Por exemplo, o pessoal falou aí, cara, tem um mashup da porra do Tupac Shakur com James Brown e ficou foda pra cacete, entendeu? Tem também momento lá que canta Bang Bang da Nancy Sinatra no Kill Bill e fica foda pra caramba. Chuck Berry também, né? E até a música lá do começo do Pulp Fiction, né, que é o do Dick Dale, que é o Mercilo, que é aquela música de surf, né, e normalmente é uma música que você nunca ia colocar, tá ligado, de torno, você fala, mano, que você vai colocar hip hop do faroeste, tá ligado, ou colocar a música de surf numa música, num filme de gangster. Hoje essa música, entendeu? De surf é conhecida como a música do Black Eyed Peas, né. Eu tinha essa música no celular, era meu toque, e todo mundo falava, caraca, a música do Black Eyed Peas, cara, eu não sabia, pensei que você gostava de rock. Eu, caralho, meu irmão, vai tomar. Você merece morrer. Porra. Puta, mano, quanto você soube isso, cara, puta. Aí, mano, e por causa disso eu escolhi o Tarantino, e não só a música tocada, né, o soundtrack, também a música instrumental, né, como o pessoal falou, né, principalmente o Febrini, falou que o Marcos Corelli está muito bem em trabalhar com o silêncio, excepcionalmente, cara. E uma coisa que o Oito Diazos teve isso, que foi o Ennio Morricone, né, que já trabalhou antes com o Tarantino, que ele fez a música, a trilha sonora instrumental, sem ver o filme, e encaixou. Aquela porra conseguiu encaixar muito bem. Encaixar tanto num filme de terror, né, que até um tom meio sombrio, e encaixou também no filme de faroeste, cara. E isso daí eu fiquei, caraca, mano. Até depois até ganhou o Oscar por causa dessa música, né? Por causa dessa música não, por causa Ennio Morricone, caralho. Ennio Morricone. Sim, caralho. E aí isso encaixou também, cara. Então muito por causa do time, que você nunca adivinharia que você colocaria uma música ali, cara. E eu voto no Tarantino por causa disso. Muito bem, senhoras e senhores. Tarantino levou a contenda, então, aqui, graças à traição do Raul, né? E pra fechar esse programa... Eu só gostaria de dizer que se alguém trai você uma vez, a culpa é de quem traiu. Se trai duas, a culpa é... Espanque com o taco de beisebol, me jogue na vala, porra. Ai, como o Michael Corleone diria, Raul, you broke my heart. Aê, Tarantino, porra! Brrr. Olha o... Ai, meu Deus. Amigo do Tarantino, né? Não valeu porque ele é amigo da Kel, isso aí foi comprado. Pode acontecer se eu tô feliz, se eu tô triste, eu tô de tipo, ah, você está sentindo o místico sentimento feliz, que é quando você tá feliz e triste ao mesmo tempo. Não, não nada que eu sabia. O resultado do crossover vai dizer quem é o melhor de verdade, cara. Eita, pô! Puta, não fala isso não, que eu já sei. Eu já sei, já. Nossa. E meu coração já está partido. Qualquer um que ganhasse. Ai, meu Deus! Eu já odeio todos vocês, já agora, sem nem começar. Mano, foda que eu votei umas categorias. Ai, véi, que. Você manipular essa votação pra dar empate?